antes de começar do tema, eu quero já começar o tema do tema, que é o porquê do nome opinião própria. Então... Porque a gente vive um tempo que ter opinião própria é uma parada meio que ofensa. Você não pode ter uma opinião própria porque a gente tá aí nos mundos muito extremos aí. Então eu quero saber de vocês aí, por que opinião própria? Por que a gente deve ter uma opinião própria? Por que, que a gente deve ter uma opinião própria? Sim, porque temos com esse nome de opinião própria. Eu achei o nome mais pela zoeira também, né? Porque a gente pega o tema que pessoas falam muito bem e a gente dá aquela cagada na parada, né? Que não. Ou não, né? Porque é nossa cagada, acho que é a nossa forma de pensar sobre o assunto, né? Então acho que a opinião própria é colocar a nossa assinatura em certos assuntos aí pertinentes a... Devo concordar com o palestrinho aí. Assinatura pessoal de cada um, né? É isso aí. E, sim, é porque acho que o legal de ter uma opinião própria, nem ideia de ter certeza, de ter uma opinião fechada sobre alguma coisa, de você tentar construir alguma coisa e sim, é legal de ter uma própria porque é uma coisa que eu construo, que eu faço, e opinião porque você está botando no mundo esse tipo de coisa. É, tem a sua opinião, mas como você coloca a sua opinião, né? Não sei, a arrogância de que ela seja própria, mas é interessante que ela seja própria. Ah, então a gente vai aqui. Por isso que é bom ter um cara embasado nas paradas. Não, pô. Eu falei muito, mas não falei nada. Eu falei muito, mas não falei nada. Não, mas você falou mais que eu já. Tá ligado? Então a intenção aqui desse segundo episódio, o primeiro tá perdido em algum lugar aí, sobre o déjà vu. Da banda? Eu acho que. Da banda do déjà vu. Eu acho que a gente teve um déjà vu que gravou um episódio. Boa. Sobre déjà vu. Sobre déjà vu, acho que nem existe. Boa, mas o mais que fique agitado que esse é o segundo. E a gente já tá inaugurando um quadro novo sem ter um velho. É exatamente. Olha que coisa boa. Nós estamos inaugurando aqui o primeiro, talvez, eu não sei, porque eu não escutei em nenhum outro lugar ainda. Talvez, primeiro, seja, talvez porque... seja o primeiro react sobre podcast. Isso é um react, velho. É um react que a gente vai falar sobre o episódio de outro podcast. Sim, o episódio que todos aqui ouvimos e gostamos do episódio. E choramos. Deixa eu deixar claro. Não, acho que o Alex não chorou porque ele disse que... Ele tava no trabalho. Tava no trabalho, não pode chorar no trabalho. Também tava no trabalho, não tinha como chorar não. Eu não podia. Acho que a gente esqueceu de uma parte importante da gente. A gente não se apresentou. A gente tá falando. Pode ser, pode ser. E aí a pessoa que tá escutando não sabe quem é a gente. Aí, ao invés de a gente só falar o nome, sei lá, falar alguma frase, você dá alguns... tags, algumas etiquetas, alguns marcadores seus, tipo... Deixa de loucura. É. Exato. Seus bordão que você tá tentando emplacar aí. Eu concordo discordando. Não é pra botar o currículo, falar... Então, se quiser, fala o currículo, mas... Sei lá, fala alguma coisa que gosta de fazer, um marcador, algum tipo de coisa que curte, não sei. Beleza. Qualquer coisa aí. Se você quiser falar currículo, se não quiser falar nada... começar por onde? Não fala. Pode start aí. Eu sou o Fonseca. Sou recente aí nesse mundo aí do vegetariano, ovo lácteo vegetariano aí. Curto todos os assuntos que não se pode discutir, que é religião, futebol e política. Eu adoro discutir essa porra aí. Todos os outros meus outros adjetivos acho que provém dessa coisa de querer discutir esses três assuntos. Torcedor do Bahia, discordiano. E de esquerda. É um filho da puta. ninguém quer estar perto de você. É um caos com duas pernas. Tá tudo caótico. Pô, eu sou o Alex. Pô, o que eu gosto? Eu gosto de falar sobre pessoas, né? Somente... Você acredita em dinossauros? Eu não acredito em dinossauros, porque de fato não existem. Isso é uma verdade absoluta, todo mundo sabe. E eu tento a discordar dessas coisas que não podem ser provadas, assim. Só por discordar. Só por discordar mesmo, só pra poder ver a parada pegando fogo e a galera realmente queimando os neurônios pra poder tentar falar sobre aquilo, né? E, pô, sou pai da Lavini. Isso é verdade, isso aí é verdade. Pai da Lavini, pai da Lavini. Isso é um cargo, isso é. Não, pai da Lavini, né? A partir de hoje você não é mais outra pessoa ainda. Eu sou o primeiro pai da Lavini, depois eu sou a primeiro pai da Lavini? Primeiro pai da Lavini. Pô, assim, primeiro tem um segundo? É porque eu sou o primeiro ou pai da Lavini. Ah, tá, entendi. Primeiro tem um segundo. O que você foi? Eu espero que não. Primeiro pai da Lavini, depois o Alex. Eu gosto de pessoas, principalmente me relacionar com elas. Eu adoro relações interpessoais. E saber como é que as pessoas agem de forma padrão. Um né? coach. Descobri o padrão das pessoas. Nosso coach aqui, especialista em relacionamentos. Especialista em relacionamentos. Exatamente. Apesar de só ter tido um. Boa especialização. Mas é um anjo da parada. Especialista? Bem feita especialização. Especialista em um, isso aí mesmo. Eu sou especialista em um, mas eu gosto de dar pitaco no dos outros também. Boa. Beleza, eu sou o B, sou designer, claro, né? Porque todo designer tem que dizer que é designer, pra não precisar fazer trabalho pros outros. Designer, né? Pra cobrar pelo frete. Eu já sou irmão do Alex, então tudo que ele fala eu discordo. Tio da Lavini. Então eu gosto muito de discordar, mas acho que escutar é essencial. Dinossauros, você acredita? Claro que eu acredito em dinossauros. Cara. O cara falou que não acredita. Por que eu tenho que dizer que não acredito? Ele sabe que não existem. Vamos lá. Eu gosto muito de ouvir, eu gosto bastante de ver o que as pessoas têm a dizer e agregar alguns valores pra mim mesmo, né? Baseado até em, digamos assim. E é isso aí. A gente tá aqui pra falar o que a gente pensa, querendo ou não, opinião própria é isso. E ouvir o que os outros têm a dizer, né? E chegar num senso comum. Ou não. Exato. Esse é o porém. Esse é o porém, né? O porém depende, né? Exatamente. Então, eu sou o Rafael, ou Rafão, ou Rafa, sei lá. Bu, velho. Bu. Tá, eu sou o Bu. E eu jogo videogame pra caralho. Eu gosto de conversar com pessoas, independente do assunto, eu gosto de saber de qualquer merda. E eu me interesso sobre dinossauros são legais. Eles existem. Eles existiram. Ou não. Não, mas eu acredito que existiram, foda-se. Você sabe que não, né? Apesar de discordar em algumas coisas, a gente costuma se reunir pra falar sobre qualquer merda, então por isso a gente tá gravando aqui hoje. Isso aí é amigo depois. Eu fiquei um pouco envergonhado, porque eu não tenho muita coisa pra falar, além de que eu jogo videogame pra caralho. Não, mas tudo bem. Ex-youtuber, cara. É, você pode falar um tipo de, jogo que você gosta. Não é um credencial, porra, eu jogo bastante RPG. Então... Aí, ó, porra, todo mundo quer RPG. Inclusive, saudosista de um RPG de mesa que a gente tinha uma galera aqui que jogava. Inclusive, estão todos reunidos, mas não estamos jogando. Tinha um Game Master. É o nosso GM. Beleza. E é isso aí. A gente tá aqui pra, como a gente falou, pra reagir ao episódio 145 do Mamilos. Do Mamilos Podcast, que todos escutamos, gostamos, se emocionamos e choramos. Exatamente. Episódio 145, masculinidade e sentimentos. Aí eu já quero começar perguntando pra vocês se vocês acham que existe alguma diferença biológica entre o... Sei, nascer homem, nascer mulher. Claro, existem diferenças biológicas... Pênis e vagina. É. Pois é, mas assim, se a gente já vem e nasceu homem, nasceu mulher, você já vem com diferenças não, biológicas que motivam o comportamento de ser homem, ser mulher. Depois de eu ter divulgado o podcast, né, pra um cara que trabalha comigo, né, ele me falou de um negócio de que todo o feto, vamos dizer assim, né, acho que não sei qual é o período ali, mas falam que feto é até antes de sair da barriga, né, depois que sai da barriga que é neném. Acho que esse é o conceito. Mas todo feto, um pouquinho da gestação, assim... Acho que são três semanas. É, mas ele não tem sexo. E quem define o sexo é o cérebro. Não, né? Eu acho porque que... Porque ele já tem as terminações nervosas já. E quem define é o cérebro. E por isso que às vezes há essa diferença, entendeu? Porque o cérebro falou que a informação era pra ser mulher e meio que deu um... Não, eu acho que já é diferente porque se você parar pra analisar, até certo período... O feto é menina. Por isso que todo homem tem bico do peito, essas paradas inúteis na nossa vida. Que é dali que vai nascer o pinto, ou fica a vagininha e que o resto já tá completo, tá ligado? Eu acho que não tem muita diferença não, mesmo nascendo homem ou mulher. Eu acho que a bagagem emocional e esse bang você vai adquirindo com a vida. Eu acho que você nasce da mesma forma. Então, se não tivesse nenhuma influência, no caso, que é o que a gente vai falar muito aqui. Exatamente. Sobre... A criação, o cara poderia chorar, o cara Sim. poderia... Mas não acha que, tipo, a gente, por ter toda essa ancestralidade aí de homem, caça, não sei, de mulher, cuidar... Você acha que esse tipo de coisa vem de coisa ancestral, assim, ou... Mas aí vai basicamente daquele lance de até que é citado no podcast, de era, você basicamente imitava o que seu pai tinha feito, tá ligado? E hoje em dia já é um pouco diferente. Talvez seja por isso. Antigamente, o macho caçava porque ele era um pouco mais forte. A mulher ficava cuidando lá do sei lá, da aldeia, da tribo, da oca, sei lá o que era que ela cuidava. Justamente por ela ser um pouco mais... O corpo não ser propício àquilo, a caçar, a correr atrás. Mas o que eu acho que não impedia na época, tá ligado? Ou você corria atrás pra comer ou não comia. Independente do sexo. Então, acho que então, em algum momento teve essa separação, né? Que o homem descobriu que ele caça melhor do que a mulher, né? Que homem usa rosa e mulher usa azul, e agora o homem usa azul e não, a mulher acho que, usa eu rosa. Eu acho que não, tá ligado? Mas eu acho que é bem cultural mesmo, assim, desde que... Construído, né? É. Porque se dependendo da região, o matriarcado é muito mais presente, tá ligado? A mulher manda muito mais em algumas culturas, tá ligado? Então você tem esse lance. Não é porque o homem é mais forte ou mais isso, é... Eu acho que é mais por questão de culturalmente a gente foi seguindo por esse lado de que o homem não chora, o homem não pode demonstrar sentimento, porque senão ele demonstra fraqueza. E demonstrando fraqueza, ele não consegue alcançar o que o macho alfa tem que ser. Tá, isso já aproveitando, então, você falou que o homem chora, eu já vou tentar engatar um... Se realmente o homem chora, vocês acham que o homem chora? Eu suponho que, né, todo mundo aqui... Porra, já tenha chorado, homem, né? Chora, inclusive chorou no episódio. Choro pra caralho. Pra caralho. Chorei não, hein? Não pude. Mas do podcast, de uma parada que eu achei muito interessante foi quando um dos... Infelizmente esqueci o nome do... O cara, ele cita a arte como um subterfúgio, assim. Ele chora, mas ele às vezes chorava meio que pela arte, assim. E é uma coisa que eu me identifiquei. O que é, tipo, bem sabe, a gente fazia, escrevia as músicas e tal, né? Isso. E como, às vezes, porra, você não podia demonstrar que você chorava, que isso é coisa de ser fraco e tal. E às vezes eu desafogava isso nas letras ali mesmo, de você escrever a parada e ali você, porra, eu não chorei literalmente, caí lágrima, mas ao invés de chorar eu fui... Minha emoção ficou letra ali, né? É. Usou isso também como um tratamento pra você poder desafogar o exatamente. Que tava guardado aí. Aí eu queria saber se vocês acham que, tipo, realmente homem chora, isso é consolidado, e se, assim, a gente só não chora literalmente, a gente chora escondido dessas formas, assim, essas coisas que a gente vai soltando no dia aí. Pô, velho, eu vou dizer assim, né? Querendo ou não, a gente vai passando a vida da gente... No decorrer da vida da gente, tem coisas que a gente quer provar que a gente pode e coisas que a gente tem que demonstrar que a gente não pode, né? Digamos assim. Você tá com 30 anos. Você quer provar que você ainda é uma pessoa mais nova. Então você vai procurar coisas que possam te deixar mais jovial. Até um produto, um creme, um penteado novo, um corte de barba diferente. Um espelho. Né? E a questão da parada, sendo ela sentimental, a mudança é um pouco mais forte, mais drástica, né? Tipo assim, a gente não é acostumado a ver um cara do nada, que o cara é um cara fechado e do nada ele chorar. Isso assusta o pessoal que tá em volta, né? Então eu acho assim, depois de um tempo, assim, que eu realmente fiz 30 anos, que você sabe, né, que a idade que... 30 anos é a idade que você chuta o balde e manda o foda-se. Se eu quero chorar, eu vou chorar. Se eu quero mandar a pessoa ir pra aquele lugar, eu vou mandar. Porque daqui pra frente é só, né, o resto da minha vida. Eu acho que, assim, você quando chega nos 30, você adquire uma maturidade e um botão do foda-se, realmente. Que você tá cagando e andando, se, o que vão falar. Porque eu acho que... Além do cultural, de que você é ensinado que homem não chora, que se você apanhar na rua, você apanha em casa. Apanha em casa, né? Tá ligado? Esse bang é bem cultural, que os nossos pais viveram e que passaram pra gente. Só que não necessariamente é o que a gente tem que passar ainda. Eu acho que a gente tá realmente vivendo essa transformação de que, porra, eu posso realmente chorar se eu tiver afim. Eu tenho que sentir... A tristeza, a alegria, você não pode ter vergonha dos seus sentimentos. Então, a gente tem esse espaço? É uma coisa que a gente tem. Mas eu acho que a gente tá vivendo essa troca de chave. Justamente o cara chega a citar isso, eu também não lembro o nome de ninguém do que falou no podcast. Mas o cara cita isso. A gente tá vivendo isso não pela gente, não porque o homem quis falar, não, eu vou chorar, porque eu quero chorar. Hoje eu quero. Mas porque a mulher, ela veio numa caminhada de empoderamento que questionou todo mundo. E o homem começou a tomar essa atitude de assumir o sentimento, muito seguindo essa vibe que a mulher veio puxando, entendeu? Acho que se voltando um pouquinho sobre expressar pela arte, né? Eu acho que geralmente todo mundo tem uma coisa que gosta muito, né? E acaba se expressando mais naquilo. Por exemplo, os meninos escreviam uma música, eu sempre gostei de escutar a música. E eu sempre falei que eu gostava de sentir aquela. Escutar música de força, sabe? Quando tu tá triste. Ah, sim. Né? Pô, eu me amarrava nesse momento, porque era o momento que tu tava ali. Realmente tu não tava chorando, né? Literalmente caindo lágrimas, mas tu tava remoendo aquele sentimento. Você tava triste, você tava com. Você realmente tava triste. Sentindo o sentimento. Ficava ali escutando Creed dentro do quarto, né? Lembrando de coisas, né? Escutando Science do Coldplay, né? Fix You. Esse cara era fetal, né? Não, então assim, eu colocava. Era força mesmo, hein? Não, era força. Eu sempre gostei de me expressar. Não chegava a chorar, às vezes sim, né? Porque ninguém tava vendo, mas era o momento que eu tinha ali. E, saca, consegui desafogar, né? Eu acho que é uma forma, assim, eu acho que é uma válvula de escape que a gente tem, né? Pra não ter que mostrar, porque a gente sente vergonha, porque não é legal, porque a gente vai ficar fraco e tal, né? Mas eu lembro muito bem que acho que todo mundo aqui tem dois momentos, né? Antes de escutar o podcast e depois de escutar o podcast. É bem óbvio. Assim, pra mim veio um pouco antes, porque eu vivi uma parada de... Você tá escutando, você não sabe quem eu sou, mas eu sou gordo, tá ligado? Então, eu engoli muita coisa durante a vida com bullying, piada. Eu fazendo piada de mim mesmo pra ser aceito, tá ligado? Pra galera não me zoar muito. Então, chegou um momento que ou eu dava um treco realmente, tá ligado? Fisicamente, eu já não aguentava mais. Ou eu expunha o que eu tava sentindo, ou eu... Realmente sofria o que eu sentia. E aí eu resolvi chorar realmente, tá ligado? E aí, porra, é bom porque, tipo, você tá triste, você cultiva aquele sentimento de tristeza ali, uma hora ele vai passar, né? Não tem essa, tá ligado? A não ser que você seja uma pessoa depressiva, procure ajuda, não sou você. Assim, né? Mas é aquele lance, tá ligado? Você realmente dá valor aos seus sentimentos de tristeza, felicidade... Você quer chorar de alegria, você chora, independente se vai te expor frágil ou não, entendeu? Isso aí é que eu acho que muito, muito homem ainda tem esse resquício de se te verem chorando, vai expor um lado fraco seu e isso não é legal. Você tem que ser aquela rocha o tempo todo. E eu acho que não é assim. E assim, eu acho que o foda é porque, assim, geralmente, né, a gente nasce com aquele pontinho que a gente precisa... procurar alguém pra se relacionar. Sim. Né? A tua ideia hoje é falar, pô, eu quero poder expressar meus sentimentos, eu não quero ser o bater o pé e falar que eu sou o macho alfa, que eu sou o provedor da casa, né? Igualdade, mas, né, mesmo. Eu quero realmente igualdade, porque as mulheres estão buscando isso, então, pô, vamos... Exatamente, meu só sonho é isso, ir na Disney. Em alguns casos, não vou, não tô ridicularizando a causa das mulheres, mas elas, algumas fazem isso só nos momentos que são oportunos. Porque a igualdade só no momento que é oportuno, né? Mas elas ainda, muitas, têm esse softwarezinho lá que se eu ganhar mais do que o cara, aquele cara pra mim já não... Assim, já é preguiçoso. Então, será que... Ela não aceita muitos relacionamentos, não tô generalizando, mas muitos aceitam assim, que o cara tem que ser o provedor, ele tem que ganhar mais. E se o cara não ganhar mais, ele sente vergonha de estar naquele relacionamento, ele já fica, começa a se cobrar e fica naquela vibe de que é um merda. Às vezes a mulher é daquele jeito que não tá nem aí pra isso, mas algumas falam assim, porra. E ainda tem a influência de toda a sociedade falando. Mas pô, então o fulano não quer pra trabalhar, não. Eu penso mas assim... ele tá cuidando dos meninos e tal. Pô, mas ele tá cuidando dos meninos, por que ele não vai trabalhar e tal? Tá vendo? Agora a chavezinha da minha cabeça bateu uma questão aqui que é legal. Será que a gente tem que agradecer o que a gente pode demonstrar hoje referente ao empoderamento feminino que... Sim, eu acho que sim, tem muito sim. Porque sim. É o tipo de questão que a gente acha que tipo, a gente tá muito num privilégio, assim... Tem umas posições de tipo, ser homem, tem umas vantagens, privilégios que só é questionado quando alguém falou: e que é isso aí? Vamos parar com isso aí. Ou, é o tipo de coisa que. Não tá certo, né? É que algumas tipo coisas eu só aprendi que eu tava sendo babaca quando alguém me falou: você tá sendo babaca. Sim. E eu, tipo, é, de é bem por esse caminho aí é mesmo. É bem por esse caminho, de ter alguns privilégios que, mano, a gente precisa questionar porque... Não aprendi isso. A gente normaliza, a gente normaliza uma série de coisas até que alguém fala, não, tem outra opção, isso aí não tá legal, isso tá fazendo mal pra você e pra mim, isso tudo é danoso. Cara, eu acho que tudo pode ser resolvido com empatia, tá ligado? Você se pôr no lugar da pessoa e pensar, caralho... Beleza, isso aí não é tão frescurinha como ele acha. Ou isso aí não é tão... Porque, tipo, é muito fácil você falar, tipo, passar por um lugar escuro e não se sentir nada ameaçado e uma mulher passar ali já é totalmente diferente, né? Você tem que saber que tem essas diferenças. Sim. A partir do momento que você tá ligado que, por ser mulher, ela tá um pouco mais em desvantagem com relação ao mundo... Inclusive com homens, porque, porra, você tá com uma roupa que você se sente confortável e você passa numa obra ou em qualquer lugar que esteja algum homem parado e ele vai mexer contigo, tá ligado? Você sendo mulher. Então eu acho que esse lance da mulher tá buscando essa evolução de falar, não, meu irmão, não é assim que tem que ser. Isso dá coragem pro homem chegar e falar, beleza, eu também preciso ser esse babaca. Tá ligado? Porque esse lance do homem ser o babacão vem muito de criação, porra. O foda hoje em dia é que você como homem, você percebe quem é aquele cara que não evoluiu, não tá evoluindo, tá ligado? É, isso é meio frustrante, cara. Mas aí entra também numa parada que os caras chegaram e falaram, quer dizer, em vez de... Até a gente que é homem já tá se sentindo desconfortável com um cara que, sim, que acha que, né, o homem não chora, é o cabuloso. E território tem que ser conquistado à base da sim, porrada. Sim, mas é o tipo de coisa que a gente tem agora. Assim. Então, é. Assim, a gente reproduziu a vida. Há dois anos atrás eu não pensava assim. Nossa vida, eu lembro de exemplos de falar grandes merdas que, porra, caralho, velho. E assim, acho que eu fui o único que tive paternidade ainda, por enquanto, né? Ah, solta. Eu também tive pai, cara. Menino, né, eu tenho pai também, mano. Peraí, cara. Meu pai tá aí. Tá lá ainda, cara. Brincadeira. Mas que eu passei pela paternidade por ser pai, na verdade. Olha, né? Uma observação. A minha família e o do Alex aqui era só homem. E minha mulher, assim, a única mulher. Minha mulher, ó. A única mulher que tinha como exemplo era minha mãe, tá ligado? É, mas você para pra quer pensar. Quer dizer, uma família de homens. Então você imagina o que minha mãe não passou, né? Nesse período aí. Você pega qualquer família que tem mais de 4 homens e só uma mulher, quando o bicho pega mesmo, o trem aperta, quem toma de conta é a mulher, velho. Não tem cauela que vai resolver o bang, tá ligado? A não ser que, tipo, não, tem um cara um pouco mais sensível que resolve o bang todo. Mas continua falando aí sobre sim. Pai de menino. Então, eu sou a única paternidade. É, o cara que passa na cara da gente que ele é pai de menino. É, melhor coisa, viu, gente? Tem um menino. É, só fazendo. Vou falar a posição, deixar aqui na descrição do canal. O dia, o horário e a posição da lua. A lua. A lua. A lua influencia. Tem que esquentar mesmo o ovo, porque tem mais quente. Mas beleza, depois a gente deixa aí. Mas sobre o... Link no post, sempre quis falar isso. Link no post, velho. Link no post, sempre quis falar isso. Vou mandar 2 links no post aqui. Sempre mandei quis falar isso. Aí, assim, o fato de tu ser pai de... Ser pai, na verdade, né? Eu, no caso, sendo pai de menina, né? Tu começa a ver um homem, né? Criando uma mulher. Eu acho que um homem criando um homem, ele vai querer refletir aquela coisa que foi ensinada pra ele, né? Tipo... Legado. Você tem que ser homem, você não pode brincar com isso aqui. Você, não, é, você esse é o só pode, não pode esse brincar é de boneca. Excelente. Querendo ou não, acho que menina ainda tem um pouquinho mais de abertura, que a menina pode brincar de carrinho, a menina pode ainda brincar de E você boneca, ainda pode ir lá mais. E brincar de boneca também. E eu posso brincar de boneca lá também. Tem que, porque ela vai mandar. Então, é como eu não tenho nenhum, vamos dizer assim, referência pra poder criar uma menina, né? Você reproduz o que você te ofereceram, viu? É, eu reproduzo o que me ofereceram. No caso, assim, sempre buscando conhecimento, né? E, assim, o tempo vai passando, você vai vendo que não dá pra tu acompanhar já aquilo que foi de passado, porque a situação não é válida. Eu já brinquei muito com o Rafa, com quem me conhece, que a Lavini quer fazer karatê em vez de balé. Eu falei, porra, deixa ela fazer karatê então, né? Deixa ela ser quem ela quiser, né? Porque eu acho que... Não tem como a gente influenciar isso, mas acho que vai mais fácil criar uma frustração, porque ela vai perceber lá na frente, né, que ela começou a fazer balé e ela queria ter feito que realmente teve, cada que teve, né? É, mas assim, eu acho que essa liberdade que você dá é o caminho, tá ligado? Porque você não pode tentar impor como era imposto pra gente de, ó, você é homem, você tem que fazer judô, karatê ou natação, que já foge um pouco. Mas você não pode ter um boneco um pouco puxado mais pro feminino ali, porque senão você vai virar viadinho, tá ligado? Se tu tiver um Majibu, né? A gente cresceu uma constante de que, porra, você não pode fazer isso, porque senão você vira viado. E, tipo, é uma parada bem babaca, tá ligado? Que a gente tá ultrapassando essas barreiras e, por exemplo, o Alex agora, caso tenha um filho do sexo masculino, um rapazinho, se ele quiser fazer balé, você sabe que você vai dar total liberdade pra ele fazer o balé. Independente do se a sociedade te julgar ou não. E esses caras ganham bem. É, exatamente. E hoje tem quanto mercado de trabalho. Exatamente. Voltando no link do post aqui, né? Um pouquinho. Mais um link no post. Mais um link no post aí. Esse eu vou deixar porque é bacana. Um pouquinho depois, acho que uns 3 dias depois que eu escutei o podcast, né? Uma menina lá do trabalho, uma senhora já, 40 e poucos anos, ela mandou um vídeo pra mim no WhatsApp, falou assim, Alex, assiste aí e tal, não sei o que, pra eu poder conversar contigo depois. Eu sempre conversei muito com ela também, porque ela é mais velha e eu gosto da visão dela do mundo, né? Tanto de malícia, tanto de calo que ela já criou e tal. Eu gosto de ver como é que ela vê as atitudes das pessoas. Aí ela me passou um vídeo sobre... eram crianças, né? 7, 8 anos mais ou menos. E elas estavam fazendo... Tinham que organizar 2 jogos de bolinhas em tubos, né? Então elas pegavam uma bolinha que estava espalhada num salão e colocavam em tubos, né? As duas faziam isso. Terminaram de encher, se ajudaram e tudo mais. No final do vídeo, a pessoa que estava promovendo deu um prêmio pro menino e deu um prêmio pra menina. O prêmio do menino era melhor, eram chocolates, então o dele tinha mais e o da menina tinha metade, né? Aí eles ganharam e o próprio menino, ao ver aquela situação, né, ele se incomodou, ele ficou olhando assim e deu aquele sorriso sem graça, tudo mais, não sei o que. E a pessoa que estava promovendo o vídeo falou, fulana, pra criança, né, você ganhou menos porque você é mulher, né? Aí a menina fica, e o cara, o menino também, né, criança, ficou, teve a mesma atitude, falou assim, mas por quê? Né, se a gente fez, quer dizer, a visão dele, da mesma forma. A visão do infanto mostrando que eles são iguais, né, a partir do momento que eles estão diferentes. Por isso que a gente sabe, por isso que essa mudança assim, de construção, construção é feita por quem está educando. Exatamente. Né? Ou pelo que ele vem instalado. Construção vem de valores, os valores, né? E assim, eles. Claro que no final do vídeo o menino pegou e deu um pouquinho mais pra menina e falou, pô, isso aqui tá mais justo. Né? E a pessoa me mostrou o vídeo porque acontece lá onde eu trabalho. Né? O fato de eu ser homem e o fato dela ser mulher faz com que eu receba mais do que ela. Isso até hoje. Essa é uma grande luta. Cara, quando ela falou isso, tu sabe quando tu fala? Pois é, pra tipo. Aí tu fica. Você é babaca quando alguém fala, né? Você é. Não, mas assim, o pior é que eu não tenho poder nenhum sobre isso, né? Empoderamento, né? Eu não tenho poder nenhum sobre isso. Quem tem poder lá na frente, né, cara? Assim, é quem tá na gestão. Mas o mais importante é reconhecer que existe a situação. Cara, eu acho estranho quem não reconhece isso, na verdade. Pra mim é diferente quem não reconhece isso. Mas é o que a gente tá falando, né? Hoje a gente tá sendo privilegiado de viver numa sociedade que a mulher hoje tem o seu próprio empoderamento. A gente tá, a gente tá vivendo o começo. Melhor colocando, né? A gente, lá como eu trabalho numa empresa que a gente vende energia elétrica, a gente faz muito estudo referente a como é o tratamento de pessoas e pessoas, né? E a gente viu um dia desses falando lá no Facebook que, velho, a mulher no mercado de trabalho tá muito, tipo assim, tá superior, entendeu? Tem mais mulher trabalhando do que homem. Condições, que condições, né? Estatisticamente, eu acho que tem mais mulher do que homem no mundo, né? Ou não? Sim, eu acho que sim. Se não me engano, são 52 para 48, 52%. Mas 2% faz muito diferença. Isso eu acho legal pra caramba, assim, saca? Tipo, mas aí é o lance. Quer dizer, eu creio que vai chegar um momento que a coisa não sacou? que o cara que tá lá na diretoria não é um cara, é uma mulher. E ela fala assim, pois é, verdade. Eu não sei, é porque, tipo, os números, eu não lembro de qual agora, mas tipo, quando você vai ver tipo, números de diretoria, assim, você vê que é esmagador, assim, presença de homem. Assustador, eu concordo, cara. Eu acho velho, que... é difícil a gente tentar falar sobre uma coisa que a gente não vive. Talvez a gente esteja falando verdade. Merda pra caralho. Opinião própria. Talvez muita gente xingue as nossas opiniões. Mas é muito... Assim, a gente tá tentando expor uma parada que a gente, como seres humanos do sexo masculino, estamos também dispostos a lutar por esse tipo de causa, tá ligado? Sim, são opiniões próprias, mas não são opiniões definitivas. Exatamente. A gente tá aqui pra... A gente quer também que a mulher seja reconhecida como um membro produtivo e igual. Sim. Tá ligado? Se você me vê na rua, você fala, você está sendo babaca, pode falar. Exatamente, não tenha medo, não. Você está sendo babaca, me corrija. Porque a gente só é babaca quando a pessoa fala, porque até então você acha que está sendo certo. Eu quero falar de exemplo que da minha infância, um amigo oculto aí, rolou uma confusão na hora lá do sorteio. E uma tia me tirou. Aí ela ia dar um presente pra uma prima minha, ela foi acabou me dando esse presente. Que era, era um desenho, acho que era Spectres, uma coisa assim. Que tinha eram uns robôs, e tinha um dos robôs lá que era mulher. Era uma mulher. Uma mulher, é Spectres mesmo. Verdade. Aí ela me deu esse boneco do Spectre. Os Troopers. Troopers? É, era um Jasper e um Isso, só que uma é uma mulher. Exatamente. Aí ela me deu esse robô dessa mulher. Isso deu uma confusão na minha cabeça. Eu não lembro a idade que eu tinha agora exatamente, mas eu sei lá, não consigo nem chutar, 12, sei lá, 13 anos. Isso me deu uma confusão na cabeça. Eu falei, como é que eu brinco com a mulher assim? Porque era boneco, robô, mas tinha o seio, assim, o formato do rosto, assim, mais delicado. Então eu falei, e aí, como é que eu brinco com isso aqui? Eu não sabia brincar, eu não deixava esse boneco, não sei nem como chamar, inclusive. Brinquedo. Esse brinquedo, obrigado. Esse brinquedo eu não deixava nem junto, assim, porque eu tinha medo que amiguinhos vissem esse boneco, esse brinquedo, e eu falava, caralho, e aí? Aí na hora de brincar eu não sabia, porque eu brincava, né, você brinca de boneco, você brinca lutinha, arma, porrada. E como é que eu brinco com... Com a menina, tem que colocar... Tem que salvá-la, né? Tem panela, o que eu faço? Eu não posso colocar ela pra cozinhar, dá pra beber, né? Aí eu já quero estender pra, tipo, o quanto esse tipo de ação que a gente fazia de... No caso, eu fiz pra não parecer de alguma forma afeminado, ou mulher ou viado. E o quanto a gente molda nossas ações a partir desse negócio de, pô, eu não posso parecer mulher, não posso parecer fraco, não posso parecer viado, não posso parecer homossexual. Eu coloco isso até naquela. Tem que repetir porque ninguém sabe. Sobre o filme que eu assisti, que eu até falei porque queria assistir com vocês e acho que talvez eu ficaria incomodado, né? E o porquê a minha reação foi essa. Do filme. Me Chame Pelo Seu Nome. Ah, é, que você me falou, né? É. Você falou, Alan... Já assistiu? Não, mas vai ter spoiler. Ele tem cenas assim. Pode mandar o spoiler. Você vai pretender assistir? Vou, mas... Então, mas eu não vou dar spoiler. Tem uma cena lá que... Você sabe sobre o que é o filme? Não. Assim, eu vi do episódio que eles faziam lá, tem mais ou menos a noção, mas... Que é um casal? Uhum. Então, eu queria assistir o filme... Por conta do diálogo que tem entre o pai e o filho. O pai e o filho. No podcast. É, esse era o. Eu assisti o filme todinho. O objetivo do filme. Era o objetivo de assistir esse filme. Aí tem um momento lá que os dois personagens lá se relacionam, né? E eu fiquei extremamente incomodado com aquilo, querendo desviar o olhar. Tinha outra pessoa vendo comigo. Tayane estava vendo comigo. Uhum. Né? Aí eu fui fazer assim... Tayane é sua esposa, né? Tayane é minha esposa. Aí eu tava vendo e mesmo assim, já sabendo de toda a realidade, era uma coisa que eu queria desviar o olhar, né? Me senti incomodado. Aí eu fui, né, no período assim, eu fui... Tayane pediu pra eu poder comprar uma coisa. Eu falei, não precisa nem apertar pausa não, porque eu não quero ficar vendo essa cena não. E eu fui no caminho pensando, cara, por que que é que eu não quero ver essa cena? Porque a gente foi criado com isso aí, não, velho. Não, é justamente aquilo que a gente tava falando referente ao psicológico de reação de fraqueza. Não, mas vendo que aqueles. Que como aquelas duas pessoas estão fazendo aquele relacionamento, estão tendo aquele relacionamento, pra ele é onde mostra que o homem ainda pode ser fraco a esse ponto. Não, tá, mas eu acho que nem levo pra esse lado. O lance é, você é criado. Você foi a vida inteira que um relacionamento é entre um homem e uma mulher. Caso isso, você é viadinho, tá ligado? Então, tipo, você vem sendo condicionado e escutando isso em qualquer canto também, né? E escutando de qualquer forma de que isso é o casal é um homem e uma mulher. Então, quando você vê dois homens se relacionando, você se sente incomodado porque foge aquela regra que te foi ensinada, entendeu? E por que quando é duas mulheres eu não me incomodaria? Exatamente. Porque você quer estar no meio. É o tipo de coisa que eu acho que é de construção mesmo, assim. A gente tenta normalizar muito esse negócio de o casal é homem e mulher, mas ao mesmo tempo a gente tem toda uma cultura de fetiche mesmo, fetiche, de duas mulheres. É fetiche, assim. Esse tipo de coisa eu realmente acho que... É realmente ligado ao sexual, que empurra a gente mesmo, assim, de cultura de filme, de novela, sei lá, enfim, de caralho. Eu até fiquei pensando que era, tipo, meio que uma autoafirmação e tal, que eu tava tentando fazer pra mim, de que talvez eu tenho que repudiar aquilo, eu sou homem, não posso fazer essas coisas. No seu inconsciente talvez realmente seja isso. Eu acho que pode ter sido isso, mas eu fiquei me perguntando, falei, caralho, por que eu não consegui ver essa cena, né, velho? Assim, me incomodou bastante, é que nem, acho que... É a primeira cena que você vê disso ou a primeira que te incomoda? Não, eu já tinha visto o momento cômico aqui, né? Agora tava eu. Não, eu, Tainha, eu, o Alan e minha mãe, né? A gente tava conversando na sala, isso já passando, acho que isso do Corujão, domingo, alguma coisa assim, né? E começou o filme, aquele Black Brown. Sim, Blood Mountain. Black Brown. Sim. Brown. Bom filme. Hã? E é um bom filme. É um bom filme, nunca terminei de assistir. É um bom filme. É? Ali. Aí a gente tá lá, a gente conversando, aí vem, pô, filme de cowboy, filme de cowboy, acorda seu pai, vamos pra ele ver filme de cowboy. Acorda seu pai, velho. Acorda seu pai pra ver filme de cowboy, porque meu pai se amarra, né? Luck, esses caras todo dia assim. Aí, querendo ou não, a gente decidiu não acordar, a gente ficou os três lá na sala, assistindo. Aí eu acho que é bem no começo do filme, bem no começo do filme, né? Tá eles lá na cabana, um tá do lado de fora, todo mundo já assistiu o filme, então não vai ser spoiler, né? Quem não assistiu, né? Pula essa parte aí, vai até 4 minutos e 53 segundos. Eu sou a favor de spoiler. Eu também sou. Aí... Passou 5 anos o filme, é spoiler. Passou de 2 meses, já... Foda-se. Então eu já tinha falado do Avengers. Já me falaram. Já? Porra, então vai se fuder. Aí, né, tá o cara dentro da cabana, o outro lá fora, a gente conversando e assistindo assim, diretamente, né? Aí o outro cai pra dentro da cabana. E tal. Né, a gente tá olhando ali e tal, não sei o quê. Aí quando eu vejo, já é a cena do bicho cuspindo na mão, passando a parada no pau, e foi empurrando, a gente ficou assim, com a minha mãe do lado, né? Acho que é mais constrangedor ainda. Aí a gente, vamos desligar essa porra de dormir, vamos... Observação, antes de desligar, a gente, praticamente, depois que eu assisti o filme de novo, praticamente viu quase toda a cena, porque tava todo mundo com vergonha de levantar pra não assistir. Quer dizer, tava todo mundo repudiando, mas tava todo mundo esperando o primeiro. E eu acho que a gente vê como a gente é um merda. Isso mostra. Porque a sociedade evoluiu. Porque minha mãe foi a primeira a levantar. Cara, a gente não evoluiu, não, velho. Quer dizer, até nisso ela era mais corajosa que todo mundo que tava ali. Seguindo seu exemplo, eu tava errado. Foi errado, realmente. Foi errado todo mundo levantar. Hoje. Sei se vou falar errado, porque, cara, errado porque chegou a esse ponto. Foi errado, eu acho assim, foi errado, porque ao invés da gente simplesmente pensar, velho, é um filme artístico e tem alguma coisa a acrescentar, o filme tem, tá ligado? Mas o lance é que a gente você não faz essa ligação. Com 12 anos tu queria que eu fizesse isso, né? Pois não, é. Com 12 anos na sua cabeça tava passando assim, caralho, eu... Chuto a televisão, o que é que eu faço? Eu não sei. Tanto é, velho, que eu fui assistir esse filme, foi alguns anos depois, isso, quando eu comecei a fazer faculdade, tá ligado? E eu acho que nessa época, né, com 15 anos atrás, mais ou menos assim, ainda não tinha essa abertura. Você não tem essa abertura ainda hoje. Não, eu sei, tá eu concordo, então, mas assim, eu acho que hoje tá mais tranquilo. Não, tá, você... Né? Você sim, as pessoas estão tentando buscar aceitar mais, ou pelo menos respeitar, não, né, velho, que é o mínimo. Não, né? É respeito, tá ligado? Mas naquela época eu sei que não existia mesmo. Uma parada também, não é um pouco parecido? Talvez. Eu moro com minha irmã, então às vezes meus pais vêm pra cá e tal. E eu tava assistindo Sense8. Uma bela cena. Uma bela cena. Eu assisti massa, tranquilo. Porque é uma sorubona, né? Eu assisti de boa. É uma cena foda, eu fiquei. Então, meu pai chegou na hora dessa cena. E ele olhou pra televisão e olhou pra minha cara de. caralho, que você tá fazendo da tua vida vendo isso, mano? Tá ligado? É. Então, assim, é um pouco constrangedor. Eu ri pra caralho, porque eu levo na zoeira. Mas, querendo ou não, me deixou um pouco constrangido ainda. Isso é construção. Eu lembro de outro exemplo. Eu tava na casa dos meus primos lá, por aí. Aí eu tava lá com ele, eu e meus primos e alguns amiguinhos assim de rua, e os amigos deles de rua, e, sei lá, tudo da mesma idade. Tudo tomando banho junto. Tudo tomando banho junto, coisa boa. Aí os moleques, a conversa entre os moleques assim, pô, tu viu o filme de ontem à noite? Aí, não, qual foi aquele? Era aquele filme Striptease da. Alguma coisa Moore. Sei. É, essa mulher aí. É. Aí Danny Moore. Isso. Aí você vê a diferença, né? Tipo, quando é o Broke Black Mountain. É o constrangimento da cena. Exatamente. Mas aí no Striptease era tipo, ah, tu viu o filme? Aí, tipo, tu viu o peitinho? Morrendo de vergonha de ter visto o filme. Se fosse aquele. Qual era o nome daquele filme que tem uma galera boa também? É o Magic John, né? Magic Johnson? Não lembro, é Magic alguma coisa, enfim, não vou lembrar. Esse é o nome da série? Não, do filme. É porque tem alguns strippers homens, assim. Ah, com James Brothers. Isso, exatamente. A gente é bom das referências. É, você tá ligado que a gente lembra. É Magic alguma coisa. E não vai ter tech pra essas coisas, não. É, link no post. Na moral. Nós parei de assistir vídeo show, não sei qual é o filme com... Procura aí. É, assim, é um filme que tem um... Acho que não chega a ter a nudez completa dos homens lá, mas estão tal, saladão, sem camisa, tirando roupa. Passando óleo, né? Você vê que, cara, e quando é com a mulher lá do filme Striptease, a gente tá no... porra, é o desafio. Se tu não assistiu, tu não é homem, exatamente, se tu assistiu, assisti. Mas aí o Brock Black causa desconforto. É o lance da desconstrução. Você aos poucos você vai tirando isso. Talvez te incomode ainda. Eu ainda acho, levo muito pelo lado da aprovação, tá ligado? É por isso que eu falei, velho, depois do... Eu fiz 30 anos, cara. O cara fala, velho, o filme tem muito... Incomoda vocês do Brokeback? Não mais, sim. Não. Na época, eu já assisti sabendo que ia ter a série, então... Assim, eu vejo muito como arte, assim. Não procurou desviar o olhar? Não, não. Consegui assistir de boa, De boa. Sim. É de boa, sim. Não tentei assistir de novo, não. Não, eu já assisti também, sabendo que ia ter a parada, mas assisti por assistir, não foi assim. Eu confesso que, assim, a primeira vez que eu vi dois homens se beijando foi lá na faculdade mesmo, na universidade. Aí... O NB tem disso, né? É, não, tudo do meu lado, assim, aí eu. Eita porra. Assim, até o momento eu já tinha. Nem me chamaram? É. Eu já tinha o discurso, já tinha, assim, as ideias, assim, não, é engraçado, não. Né, quando a gente não, tem um discurso, não, mas não, eu não, a gente é igual, pô, não. Então, eu tenho isso, né, sim, velho, eu sou o cara, pelo menos eu me considero, cara, um cara que aceita, que tem colega gay, né, mas tem colega, né? E eu me fiquei desconfortável com a cena, eu falei, caralho, se fosse um moleque que tivesse dominado, se fosse isso, eu ia ficar, tipo... Não, mas aí é que tá ligado? É muito fácil você falar que é o desconstruidão até o momento que... Até evoluidão, né? É, não, eu sou foda. Até chegar o momento. Até chegar o momento de você provar que realmente é, tá ligado? É a mesma coisa quando você fala que eu vou falar pra aquela menina isso, chegar lá e gagueja. Fica... Eu acho que é a mesma coisa de eu ter chorado. Como fez a construção. Fez a construção e se precipitou nas suas ações aí. É cabuloso esse lance, o lance realmente de chorar em si, de liberar o seu sentimento, de realmente sentir o momento, é foda, velho. Eu durante um tempo, eu não bem, chorava, eu não demonstrava o que eu sentia, eu prendia esse sentimento todo, até o momento que eu vi que eu ia realmente dar um treco. Porra, hoje em dia eu choro vendo anime, velho. Tá ligado? Tem uma cena foda no anime, você que tá escutando aí tô agora. Propaganda da África, moleque. Não, cara. Não, propaganda. Propaganda do Médicos Sem Fronteiras, né? Médicos Sem Fronteiras e vídeo de soldados voltando pra casa. Não, soldado tá de boa. Não. O soldado vai na escola ver a filha que não vê há dois anos. Eu tô de boa. Porra, cara, ela vem. Eu acho triste. Tanto, né, porque eu imagino. Soldado tá de boa. Agora, oh, mas se você que tá, não, fronteira... se você tá escutando agora aí e assiste Boku no Hero Academy, o penúltimo episódio do Socão... Segure! Porra, toma esse spoiler aí, cuzão. Me segure. Porra, velho, eu chorei igual criança, velho. Ah, esses filmes, tipo, de relacionamento, assim, né, mais dois links aí, que é o Wonderful, né, que é extraordinário, Já assistiram? Não. Do molequinho? Do molequinho, sim, e sim. Tal. Porra, esse filme aí é... Caraca, antes de se concluir, então eu já quero perguntar pra vocês onde assim, vocês acham que vocês choraram, assim. Primeira vez. Esse aqui foi o lugar que eu falei que eu virei a chave. Marley. Mas, não, peraí. Tô chorando e posso chorar e tô de boa. Marley eu. Todo mundo vendo? Marley eu. Sim, é tem público. Pode ser, não, pode ser. Tem eu público. Acho que tem público, chorar sozinho é fácil, né? É, pô. Não. Chorar sozinho, você pode ser. E a cabeça no travesseiro. Bem fácil, porque eu tava assistindo um filme com a minha mãe. É. E assim, porra, minha mãe... Marley ela, eu? É Marley eu. Ah, é público. A cena final, que o cara tá se despedindo do cachorro. Cara, eu... Voltei a ser aquela criança de 4 anos que queria o colo da mãe chorando, tá ligado? Putz, eu chorei igual criança, realmente. Eu... falou, eu já lembrei na hora, no momento que eu peguei... Nem tinha pego lá vindo no colo, ainda tava falando com a Tayane no telefone, porque eu cheguei depois do nascimento dela, né? Eu lembro que você ligou pra gente também com a voz embargadona. Não, cara, eu já cheguei chorando no hospital, assim, saca, velho? Chorando no carro sozinho, né? Cheguei no hospital chorando, quando eu peguei, aí, foda-se. Pra tu ver a diferença, né? Um cara que é pai e outro que é um fudido. Eu chorei assistindo Marley e eu, cara, quando eu fiquei sabendo que nasci dentro da minha filha. Não tem exemplo melhor, cara. Porque, assim, eu lembro que eu não pegava recém-nascido no colo, né? Isso também. Cara, não, eu falei, não, recém-nascido não, tô de boa. Que saca, eu tenho medo de quebrar, vai cair na minha mão. E no momento que eu cheguei no hospital, cara, a enfermeira veio e tal, eu já peguei, já tava chorando, né? Eu só continuei chorando e tal, né? E eu olhava aquilo ali e falei, caralho, moleque, é isso aqui que eu tô vivendo. Você vê? Acho que foi esse foi o momento. Quando eu lembro que eu assisti esse Marley, eu falei, porra, eu vou botar esse aqui. Eu tinha a meta de... Eu quero chorar vendo um filme. Esse cara é insensível. O bicho é tão magro que ele se botou um objetivo. Ele instalou um software e falou, esse aqui é pra eu chorar. Tem um aplicativo aqui que faz a gente chorar. Eu quero testar essa porra. Porque me incomodava. Eu falei, porra, velho, eu me achava muito frio, assim, de... Porra, eu não choro vendo filme, eu não choro ouvindo nada. Falei, porra, tá errado, sei, eu quero chorar, eu quero botar pra fora essa porra. Aí eu falei, vou assistir esse filme porque esse filme vai me fazer chorar. Não consegui. Acho que não, talvez mas, por causa dessa... Mas é porque você se colocou esse objetivo aí, sim, é foda. Não, acho que A Procura da Felicidade não... Também não. Caralho, não tem como. Mas é porque... A cena do pai pisando não, na sim. porta porra, pro cara vai entrar no filme do só Gui, de véio, lembrar. Mas eu quando eu vejo o GIF... Não, é sério. Sabe aquelas imagens que tem o texto do... Não deixe ninguém ser mais do que você, mano. Pô, ali eu já tô fundando, tá ligado? Sabe do final do filme que mostra o Will Smith sendo aprovado, que mostra só ele assim, comemorando sozinho, velho. Eu falei, caralho, que bosta. Aquele ali eu choro tranquilo. Mas eu também assisti querendo chorar e não consegui. Tu tem ideia? No meu nível de foda-se, eu vou chorar. Bem, não dá pra teve essa semana passada. Semana passada teve o final da novela, né? E eu assisti a novela com a minha irmã e tal, um momento que a gente criou aqui. E aí eu chorei, velho. Eu doido pra ele jogar a veinha Sea of Thieves e o cara foi assistir novela. Foi, a gente combinou de jogar Sea of Thieves e eu fui ver a novela primeiro. Massa, bem obrigado. Mas é foda, porque, tipo assim, já eu tô desprendido dessa parada de chorar, tá ligado? Eu choro tranquilo. Eu acho que eu comecei a pensar aqui, né, velho, as vezes que eu chorei, assim, de fato, foi tudo relacionado à criança. Eu acho que foi bem depois da paternidade. É? Porque eu lembro de ter chorado numa cena do The Walking Dead. Do cara olhando, o Rick olhando pra cara do filho. O Rick olhando pra cara, nem foi o bicho matando o filho que matou a mãe. Nem foi essa parte ele tava de boa. Foi a cena que ele ficou olhando. A cena é que ele olha pra cara do filho, tipo, cadê sua mãe, saca? E ele... E o bicho já é porra, velho. Porra, pai! Acho que eu tava morando na casa da minha mãe ainda, só à noite, só... Tá gripado aqui, né? Foi essa cena, né? E a outra, dessa Procura da Felicidade também choro tranquilão, assim, pode colocar aí mil vezes que eu choro. Um vídeo do YouTube do Malakai, porra, quem é que não chora nesse vídeo? Malakai é um molequinho que vai no America Got Talent lá. American Got Talent. E ele vai começar a cantar e ele começa a chorar e aí a mãe vem e dá aquela acalentada. Pô, e minha fala... cabeça chega dói, velho, quando eu vejo. Porra! Então é quando segura muito, né? Não, é assim, no. Acho que é Um Laço de Amor, que é o cara que faz Capitão América. É um filme, acho que é 2017. O cara que faz Capitão América tem um. Fez um filmezinho agora, que ele tem uma sobrinha. Agora, 2017. É, agora 2017. Bom, 2017 tá bem. Tá, né? Bem aí, né? Há 6 meses atrás, quase. Ontem. Aí. Ontem. Aí acontece uma porra lá que separam ele da sobrinha que ele cuida. E eu falei, aí também outra que eu chorei. Sabe demais. Um filme que eu me lembrei aqui? Como é que é o nome do filme daquele gordão que joga futebol americano? Ah. Ixi. Ghost. em busca de um sonho. Ah, é do milagre? É, espera do milagre? Espera não, de um milagre. Não, não. É, espera do milagre. Achei que tinha certo. Do negão que mas cura a galera. Não. Que vai pra cadeira de rodas. Ah, o filme ele tá jogando futebol americano. É, mas não é aquele igual. É um moleque que joga futebol americano e, tipo assim, é, passava por dificuldade e aí a mãe abandonou. Isso. E aí, tipo, por mais que ele sofresse, ele tava sempre em busca da mãe. Então, porra, ele. Ele estudava, morava de favor e tal, até que uma mulher viu e falou, não, vou te levar lá pra minha casa. Post. Ah, da... Na verdade... Sandra Bullock. Ah, Independence Day. É, em busca da felicidade, eu acho. Não. A espera é alguma coisa. Não, de, é diferente. De um sonho, espera de um sonho, alguma coisa. Vai estar o link aí, eu não lembro o nome do filme, eu sei que ele é muito bom. E eu sou o pior de referências aqui, hein? Tô lembrando. Talvez a gente nem coloque os links também. Só é, não. Só estão falando por falar. Que post? Que post da onde? Vamos lá. A primeira vez que eu chorei. Não, sério, aquela que você fala, né? Que eu realmente falo assim, velho. Você dá uma música, hein? Dedinho na quina do sofá não vale, hein, velho? É, não, chutar. A primeira conta de água pra pagar, velho. Né? Primeiro boleto atrasado e tal, juros do cartão de crédito. Isso aí não vale, não. Primeira idiota. Acho que na frente dos outros. Foi contigo, né, mano? Foi. No banco da praça ali, daqui de Sobradinho ali. Tava à noite? Tava não? Tava. Não sei, minha visão tá embaçada, cara. Eu estava chorando. Eu tava chorando. Tava dando um. Tava chorando. Tava chovendo. Insolução aquele. Um brother da gente correu um risco, assim, que a gente pensou que realmente o bicho ia morrer, tá ligado? Foi. E é o Washington Hike, né, velho? Ele é pai, tá ligado? Ele é o cara, velho. Se esse cara partir, eu não sei nem o que eu faço. Porra, eu lembro. Mas foi com um bicho ali, velho. E eu, velho, não. E gaguejando e. Blá, blá, blá, e foda-se. Daí pra frente eu que se dane. Sou canceriano mesmo, eu choro pra essa porra. Aí ficou botando culpa no signo, hein? Aí é de boa, aí sim, aí sim. Ah, não, não. Isso aí de signo não é legal, não. Quando eu lembro de ter chorado, não teve uma vez assim em público aí que tá. De pessoas, muitas pessoas, ou mesmo uma pessoa. A não ser ela pelos momentos óbvios. Sei lá. Tipo, o que é um momento óbvio? Um funeral. Não, tô de boa de funeral. É, porra, eu não, você é louco? Eu sou uma pedra, um funeral, velho. Eu fico até sem graça. É que eu acho que nunca perdi ninguém. Caraca, sério, velho? É, eu nunca perdi ninguém próximo, então eu não posso falar. Mas, sério? Porra, pensei que era uma coisa estabelecida. Não, que eu chego no funeral, debulho. Não, mas é porque eu nunca perdi ninguém próximo. Nem precisa, também não. Ficou sabendo da internet. Não é, eu no W3 vindo o cemitério cheio. Não, mas essa é assim, eu não ninguém próximo. Mas eu não. É tipo assim, o fato de perder alguém me incomoda, tá ligado? Então eu evito cemitérios, funerais, não, esse tipo apoio, de coisa. Foi pra dar apoio pra mim. Assim, eu também. Caralho, assim, eu chego lá, não consigo. Não. Eu acho que você tem. Você vai. Por conveniência, tipo, por querer partilhar daquele não, sentimento. Não, eu tanto. Eu realmente aquela mágoa que tu sente. Porra, é um momento bosta. É um momento bosta. Ah, também. Que eu, coisa. Eu particularmente, eu acho realmente que aglomerações de pessoas locais, você forma uma energia. Uhum. Não, isso é óbvio. Porra, velho, eu chego lá, eu vejo, aí eu falo, puta, velho. Eu sou bosta, aí vem reflexão, aí vem pensamento, eu falo, caraca, a dor dessa pessoa. Aí já era, aí vai. Empatia, não, né, não, não consigo segurar e nem faço questão. E o momento fiz. Não óbvio. É, no momento não óbvio, foi a vez que eu tive, falei, eu chorei. Porque eu tinha esse objetivo de, pô, vou chorar assistindo o filme. De rir não vale, hein? De rir não vale. É. Falei, vou chorar vendo o filme. Nunca consegui. Vi o filme de drama, assim, pra... Pô, vou chorar aí. Você tem que ver comédia romântica pra chorar. Caraca. Né? Isso aí é doido. Tem comédia, gente. Ele vai chorar por estar assistindo, na verdade. Por estar assistindo. Ele vai chorar por estar assistindo. Tem que assistir Toy Story. Porra, assistir. É. Irmão Estou Aqui, né, velho? Porra, Amigo Estou Aqui é foda. Não, assisti todo esse. Até Up assisti também. Não, para. O quê? Eu me recuso. Eu me recuso. Não, não, não, cancela. Se você disser que não chorou assistindo Up, não chorei, eu me recuso. Não, eu quero lembrar você que você não é um ser humano. Na parte do pois que... é, cara, eu também tinha. Caraca, eu não sou um ser humano, não é possível, velho. Vamos lá, você. Lembrar da parte. O cara que baixou o aplicativo pra chorar, velho. Onde é que tu chorou de verdade? Lembrando da parte de quem eu sou o cara que não assiste filmes, assim, que todo mundo assiste. Tipo, Up, nunca vi na vida. Caralho! Caralho! Observações à parte, o Alex nunca viu filme nenhum, sendo ele bom ou não. Nunca vi. O cara não teve infância. Pulou mesmo, ficava só na rua. É, a vez que eu chorei assim, vendo uma parada, que eu chorei um pouco copiosamente, foi quando eu vi um vídeo de uma história de um cara na Segunda Guerra, que ele é um britânico, que ele tinha acesso lá ao trem, na hora de, ele tava na, não lembro agora o país, mas suponho que tava na Alemanha. Aí ele, porra, ele, vou dar um jeito de salvar uma galera. Ele fez um esquema lá de pra poder pegar as crianças e botando esse trem, fingindo que ia levar pra algum lugar. Aí ele salvou uma porrada de crianças, assim. Eu acho que eu já vi esse documentário aí. Aí, no vídeo, era uma cena, assim, que montaram pra ele, que era, ele tava na plateia de um programa. Aí, em um determinado momento, a apresentadora fala, pô, eu quero que todo mundo que foi salvo, direto e indiretamente, por fulano aqui, que levante. Aí todo mundo da plateia, assim, levanta. Aí, o bicho dele tá velhinho, assim, ele olha, assim, aí vem todo mundo. Ali, aí eu falei, cara, eu já vi essa porra. Eu também já vi essa porra. Aí, gente, pra caralho, eu falei, caraca, porra, por causa da atitude de um cara ali, o cara salvou a gente. Salvou. Aí, ali eu falei, não, ali vai. Ah, não, mas tranquilo, ali, né, velho? Ali foi. Vai. Essa cena e uma do. Acho que tu já teve visto também de um professor, acho que foi a França, acho que tá na França. Que ele deu aula tipo 50 anos na escola e no dia que ele tá se aposentando, ele faz a caminhada tipo, da sala dos professores até o final do portão, com a escola toda aplaudindo o bicho, saca, velho. Assim, ali eu também. Eu acho que a gente esse cara tem problemas com crianças mesmo. Cachorro de boa, cachorro de boa. Eu gosto de cachorro, tá, Gigi, mas... Ó, é batata, esse é o lance pra eu chorar em algum filme. Desenho. Desenho de desenho. Batata frita. O lance é... Criança, idoso e cachorro. Quem tem que ser salvo primeiro, né? Não, os três. Não tem como você escolher um. Não dá pra você escolher um. Você acha que existe um padrão assim de coisas? Tem coisas eu não, acho. Gatilhos. Mas eu acho que pra pessoa, sim. Tá ligado? Vai de pessoa pra pessoa. Sim. Tá ligado? É. Eu já fui julgado o... Porque os gatilhos me emocionam, não que eu não sinta empatia, não, mas eu não choro. Eu acho que... Ah, mentira, teve um de criança que eu chorei, mas é caso real. Eu acho que o teu gatilho por ter... Tu ter falado de... Médicos Sem Fronteira na África. Caralho. O cara que resgatou as pessoas... o seu gatilho eu acho que vão pro lado humanitário. É humanitário. Meu gatilho. Pode ser. Os heróis, né, velho? Pode ser. É por isso que tu quer ser o Capitão América, né? O cara levanta o escudo e vai. Acho que é verdade. Eu lembro que teve um outro episódio, esse já mais recente, que me fez chorar, foi na Alemanha, sobre lá a imigração e tal, a primeira-ministra lá da Alemanha estava no programa, e ela fala que, pô, meio que dá uma fechada de porta, a criança faz uma pergunta lá de tipo, imigrante do seu país, uma coisa assim. Aí ela fala, pô, imigrante aqui, a gente vai ter que ver a situação, mas a gente vai ter que, mais ou menos, fechar a porta pra eles. Não é essas palavras, mas foi isso aí. Foi isso que ela quis dizer. Aí a menina começa a chorar, assim, eu falei... Aí eu fui junto com ela. Não chora, não! Aí no meio do programa... O cara realmente segurando a televisão e... Não! Eu penso essas paradas aí, eu sou desligadão, velho. Já era essas coisas assim, mas... É, e qualquer coisa que realmente me emocione, talvez eu chore, tá ligado? Independente do que seja, mas é batata, é lei, praticamente. Criança, cachorro e idoso. Ligado? Se tiver um filme que é um idoso, uma criança e um cachorro tentando sobreviver, eu vou chorar o filme todo. Fazer um filme com esse nome, né? Uma criança, tipo assim, pra essas coisas assim, eu não sei, é porque eu acho que eu levo muito pelo lado assim, por ser arte, tá ligado? E aí eu não consigo entrar dentro do universo, eu tá ligado? Atmosfera. Mas aí é o que eu falei. Cara, eu pra chorei. Mim, velho, você atingiu a minha realidade. Já. Eu choro com o jogo, velho. Eu chorei com The Walking Dead, o jogo lá da Telltale. O final do The Walking Dead, do jogo, eu chorei, velho. Que era a guria tinha que escolher, velho. Tá ligado? Entre matar o cara ou não. Acho que, o cara que salvou a vida dela. Acho que o lance do gatilho é muito válido, porque tem gente que chora porque o time perdeu, né? É, pô. Chora de... Até julga, né? O time perdeu, o cara tá chorando pelo time. Até julga, o cara tá perdeu, né? Que babaquice, né, velho? Ele fala isso, né, velho? É um botãozinho ali, né, velho? Tem um botãozinho. Eu acho que tem um botãozinho. Eu quero aproveitar. A gente falou um pouco, mas eu queria voltar... No nossa transformação, a gente falou aí, né, de edifício, ser construidão e tal. A gente tá tentando se construir, se transformar ou qualquer coisa desse tipo. Se existe, você acha que existe um limite pra gente, dessa nossa tentativa de desconstrução? Se existe um limite de pôr isso em prática também? Se a gente consegue tirar isso da teoria e que nem você falou, tipo, a gente teoriza pra caralho, mas quando a gente vê o beijo lá, a gente... Eu acho que a gente ainda toma atitudes ainda pra não ser gay. Principalmente homem, a gente tá falando. Sim. Assim, eu ainda vou continuar fazendo isso porque isso é coisa de... Quer dizer, eu não vou fazer isso porque isso é coisa de viado. Eu acho que a gente ainda vai falar. Até mesmo nas brincadeiras, né, velho? É, às vezes é brincadeira, né? Às vezes não, né? Tipo não, assim, um cara... Eu acho que... Eu falo porque, assim, lá no meu trabalho, tem um cara aqui que é próximo de mim. Eu tenho 98% de certeza que ele é homossexual. Com tanta precisão, assim. Não precisa não. Mas o cheiro do Congote. 98, a cheirada do Congote, com certeza. Assim, pra ser exagerado, tem que ser preciso. É, porque aí eu fiquei e pensei, assim, ele não chegou a falar, mas eu pensei, cara, pra que ele precisa falar? Ele não precisa falar. Não tem que provar nada pra ninguém. Não, não é nem provar, é porque eu não preciso falar, porque qual a diferença? Tanto faz, né? Não vai afetar a sua vida. Se ele for hétero ou homo, entendeu? Sim. Bom, acho que muda, e assim, né? É engraçado que muita gente lá se incomoda. Eu lembro que no primeiro dia que ele chegou e tal, não sei o que, ele já tem um jeito, né? Já tem uma parada pra instalada lá e tal, não sei o que. Às vezes ele pode ser só um cara abertão, né? Mas muito mais desconstruído que a gente. Que evoluiu bem, né? E aí ele foi falando, não, não sei o que, eu moro não sei quem com... Eu sou casado e tal, não sei o que. Eu moro com a pessoa há tantos anos. Aí, ah, qual é o nome dela? Aí ele ficou e olhou assim, ele desviou a pergunta, e falou, qual é o nome dela? Aí foi meio que, sei lá, acho que não lembro se ele falou, se ele, sei lá, continuou se esquivando, né? E eu até mostrei esse episódio de masculinidade pra ele, assim, né? Porque ele falou, vai ver que eu não sou o cara, e ele não precisa falar, né? Provavelmente é, mas às vezes eu ainda me incomodo do jeito que ele vem falar comigo e tal, né? Porque o cara chega abraçando assim quando é muito próximo, né? Assim, quando é um amigo, assim, amigo tu chega, abraça, dá, não sei o quê. Mas quando é uma pessoa muito próxima, tu meio que tenta. Será que tem alguém? Será que tem alguém? Né? Assim, e é gay, ele tá me abraçando, vão achar que eu sou gay também, sei lá, alguma coisa assim, entendeu? E tu acaba fazendo até brincadeira disso, né? Uhum. Eu acho que isso ainda é, a gente bate no peito pra falar que é um cabelozão, que eu sou desconstruído. Sim, isso aí é. E chega numa cena dessa, tu meio que se incomoda, tá? Não sei o quê. Você tenta até evitar. Pra caso alguém veja, não fala, ih, olha lá, tá falando com o viado. Eu acho que é nesse momento aí que prova que o homem é muito frágil, né? Sim, é. A masculinidade do homem é tipo, porra, é um. É ridículo. É tipo um palito segurando um prédio, né? Véio? Qualquer coisinha que triscar ali vai abalar, vai roubar, já era. A gente quer se defender de alguma coisa que não tá sendo atacada, né, velho? Não é um ataque, a gente quer se defender, velho. Pois é, eu. Tu olha assim, tu quer, né, velho? Não, é bem babaquice mesmo, tá ligado? Não tem outra razão, velho. Não tem outra explicação, a não ser que é babaquice. Porque, velho, é uma pessoa, ela só não gosta de mulher igual tu gosta, tá ligado? E tipo assim, e não é porque ele é homossexual que ele tá dando em cima de tu o tempo todo. E tu acha que ele é um monstro, é, que vai assim, demorar caralho, um caralho, ele por mais que eu seja tá me querendo. Por mais que eu seja um gostoso e tal, né? Mas, não, e até no lance, tipo assim, muita gente, acho que eu não sei, nunca descobri o motivo, né, mas quando começa a falar comigo depois de um tempo, eu falo, pô, Alex, eu achei que tu era gay. Eu falo, cara, por quê, velho? Pô, não sei, acho que o jeito de tu será falar... Que você morre, eu sou irmão dele assim, até hoje, eu tô com a certeza. Que você mostra os sentimentos? 98%? Eu não sei se é o jeito que eu mostro sentimento, ou é o jeito que eu trato as outras pessoas, ou se é o jeito que eu trato as mulheres, ou se é o jeito que eu ando, ou se é o jeito que eu falo. Nunca descobri, mas eu sempre tive. Pô, eu acho, beleza. Só que assim, eu fico tranquilaço com isso, entendeu? Mas eu falo isso porque é muito lugar na escola, trabalho, entendeu? Assim, todo mundo fala assim, pô, o bicho ali é ninguém, né? Isso é uma coisa que incomoda, assim, me incomoda. Particularmente quando a gente tá num assunto, numa conversa, e eu puxo pra tipo, aquele cara é gay. Sabe? A gente não fala que aquele cara é homem, mas aquele cara é mulher. Aquele cara mas é hétero. Mas é por isso que eu falo, que não precisa falar pra mim. Tu não precisa chegar num trabalho e falar assim, ó, gente, eu sou hétero, tá? Então não sei o que. Você não se apresenta assim pras pessoas, falar boa noite, meu nome é. Esse é justamente Rafael, eu sou hétero. É justamente o motivo que a gente tá sempre se defendendo, tá? É, porque a gente tá sempre atacando. Então, cara, defesa de quê, velho? A efeito de nada, tá ligado? É complicado, velho. Eu já penso mais pelo lado assim, que um dia desses que a gente falava muito sobre parte psicológica, eu tô procurando aprender um pouco mais sobre psicologia infantil e tal, né? Eu gostei muito desse tema, tô pensando em até estudar isso. E assim, velho, tudo que os pais fazem, os filhos afetam, tá ligado? Sim. Então, assim, até aquele momento que seu pai fala assim, ó, isso não é de menina, ele tá impondo isso pra você. Pode ser levado como um lado na psicologia, como se fosse um trauma, tá ligado? Então, toda atitude que tem contrária a isso, você pode levar isso como um trauma, tá ligado? E é justamente quando o cara chega lá pra tu e fala assim, ô, tu é gay? Você já simplesmente vira outra pessoa. Você não quer só negar pra ele que não é gay, você quer mostrar pra ele que você é homem de alguma coisa. Caralho, né? É, tá ligado? Você é gay, eu peguei 15 ontem. Pois é. Eu sou de boa dessas coisas. Então eu acho que vem, tipo assim, é o que a gente falou. Quem tá nos quem nos cria, né? Quem faz todo o processo de tornar a gente o que nós somos hoje são os nossos pais, né? É, mas é assim, eu vi uma... Do não, não, não, e aí quando você cresce, a primeira resposta que você vai dizer é não, entendeu? Eu vi uma parada que eu não lembro se foi um post em algum no Facebook, Instagram, algum lugar. Eu tenho link do post. Link do post no post. Do post. Que uma menina falava que, tipo, ela tava admirada como ela tinha conseguido sobreviver à infância. Porque ela sendo adulta, ela hoje em dia tem plena certeza de que os pais delas não sabiam o que tava fazendo. De porra nenhuma do que estavam fazendo. Foi um jogo de tentativa e acerto e erro. Tá ligado? Muitos erros que, tipo, fizeram com que ela chegasse à vida adulta, tá ligado? E ela até falava que ela ia tentar ser diferente com a filha e blá blá blá, mais compreensiva e tchu tchu tchu. Mas o lance é, eu tenho plena certeza disso, tá? É que nem o Alex falou, que como é que ele vai criar uma menina sendo que ele nunca teve essa referência, tá ligado? E é esse lance, velho. Ser pai e mãe é isso aí. Talvez por isso o lance de repetir o que foi feito antigamente siga até hoje, tá ligado? Pô, vamos seguir esse modelo aqui, ó. Tá dando certo, vamos nessa toada aqui que uma hora dá certo. A forma é sempre assim, né? É, e aí, tipo, talvez... Falando, assim, abrindo rapidinho pra esse mês, é um assunto que a gente ainda vai tratar a fundo sobre relacionamento, né? Nesse lance é o fato de a influência que um tem sobre o outro, né? No caso da criação, né? O que os pais mostram pros filhos é aquilo que eles vão ter de padrão, que é aquilo que eles vão mostrar pra todo mundo, até ver que aquela porra que tá fazendo tudo errado e tem que desconstruir tudo desde, porra, sei lá quanto tempo, né? Pra poder tentar tornar uma nova pessoa, né? É mais ou menos no relacionamento, a influência que um tem até na autoestima, no desenvolvimento e tudo mais, assim. Essa influência, cara, é um peso, acho que até é grande pra todo mundo, né? Mas, assim, o fato de tu tá se mostrando pra uma pessoa de uma forma, né, faz com que ela, pô, aquela atitude é bacana, então eu vou começar a copiá-la, né? E é um lance que eu acho que no mundo homossexual tem, né? Assim, acho que eles não brincam com... Eu acho que eles nem fazem piada tanto disso assim, pô, tu, aquele bichinho é hétero, né? Então, parece hétero, né? No mundo gay, acho que eles não fazem isso, né? Eles não fazem esse tipo de piada e tudo mais. E é uma coisa que a gente tem que ainda apanhar muito, né, pai? Agora. Pô, eu já quero uma pergunta aqui de cunho pessoal aqui. De quem? De cunho pessoal. Ah, é pra você. Cunho. É pra você. Tipo, se existe alguma preocupação sua, algum planejamento, expectativa pra Lavínia? Tipo, Existe alguma preocupação de tipo, pô, nesse ambiente aqui, ela tá aprendendo tal coisa, que ela vai reproduzir, isso não é interessante pra construção, desconstrução dela? Se eu crio expectativa pra pessoa que ela vem, vai ser? Sim, pode ser ou expectativa ou ali no momento mesmo, de, porra, esse ambiente aqui não tá, sei lá, tá ensinando alguma coisa que não é legal pra ela. Eu e a Tênia, a gente se preocupa muito com isso, principalmente no lance da evolução da criança, né? Exemplo pequeno. Ela vem e ainda não saiu da fralda. Né? Se tu for comparar com outras crianças, às vezes tem crianças com 1 ano e 6 meses que já saiu da fralda. Aí a gente vai ver como é que a gente tentou desfraldar ela bem, se foi. Não, mas assim, tipo, com relação a isso específico, assim, de masculinidade, no caso dela, que não sei, menino, como ela vai... Assim, como ela vai... Ela começou aí na escola agora. Sim. Como ela vai, menino ou menino-menina. É. De como, assim, ela não... Como o ambiente que ela tá frequentando vai influenciar ela e... Sim, de ser assim, por mais que ela ainda não... Não, eu e a Tânia, a gente não tem problema com isso, não. É muito de boaça, né, assim. A gente fica com receio do que... Pra evitar algumas coisas que os outros vão falar, porque os avós ainda tem muita influência na vida dela e eles xaropam muito com isso, né. Então, a amiga Tânia fica de uma forma... Os meus pais tinham que ficar de outra forma. Exemplo, o body que tu deu, né? A Tani não gostava de usar ele, né? Por fato de ser preto, de ter uma caveira, né? Perto da mãe dela, né? Porque achava que o body... A representação do body, entendeu? Era negativa, porque ela é uma menina, ela tem que usar rosa, ela tem que usar roxo, ela tem que usar... Entendeu? Só que eu e ela, a gente usava e ainda achava, pô, que top isso aqui, né? Vamos mostrar pra todo mundo. Pô, Sons of Anarchy. É, porque era Sons of Anarchy. Exatamente, mas assim, o lance de ver, eu acho que até a escola, algumas escolas têm feito esse trabalho legal de apresentar essa realidade pras crianças, até pra não ter um choque que eu tive quando vi Brokeback Mountain e falar, que porra é essa? Eu gostaria que ela realmente pudesse conhecer isso, assim, sacar da realidade. Pelo simples fato dela poder escolher entre o balé e o karatê, tá ligado? Assim, né? Acho que já é uma escolha. Já é um lance, uma abertura que talvez não teria alguns anos atrás. Ah, não. Que eu era o balé ou era balé, tá ligado? Mudando um pouquinho. Falando de pizza agora. É isso. Pizza de barata. Isso. É uma coisa que pra mim, ouvindo episódios, ficou bem presente, assim, porque eles. Tem essa coisa de, o homem tem que ser forte, provedor e tal, mas ao mesmo tempo existe um valor de autossuficiência, né, de, porra, ser independente e tal. E pra mim, porra, eu fiquei muito bolado, assim, porque, porra, eu tenho muito essa coisa de ser autossuficiente, realmente, se eu puder, tudo que eu puder fazer por mim e pra mim, eu quero fazer e quero aprender. Mas eu fico assim, porra, será que isso aqui tá vindo dessa porra de tem que ser o homem, provedor, macho alfa, ou da coisa de independência, assim? Cara, eu também... Só o simples fato de tu querer ser independente. E aí? Eu fiquei um pouco assim, eu não sei se existe uma linha, se preciso separar ou se eu sou só maluquice mesmo. Tipo, a gente tá aqui tentando, com uma conversa, um espaço pra tentar desconstruir alguma coisa e ao mesmo tempo, será que esse não é um traço da parada? Por exemplo, vou usar o exemplo assim do meu pai. Depois que eu fiz 18 anos... A única coisa que meu pai me dá no meu aniversário é feliz aniversário, realmente. Uhum. Ele falou, fez 18, você tá por você, meu brother. Frase é, você é homem agora. É, né? Você é homem agora. Mas tá? Mas esse é o lance, né? Você já vem sendo criado assim pra ser o autossuficiente, que se você for jogado na mata, você tem que voltar com um casaco, uma bota e uma lança, tá ligado? Pois é. E casado. E aí, esse é o lance. Então, acho que Esse lance da desconstrução é realmente você perceber que isso faz parte de uma parada que foi... Que não é cultural. Que foi, imposta. É imposta, tá ligado? Uma parada que foi imposta pra você e fala assim, ó, você tem que ser isso aqui, mano. Se você não for isso aqui, foda-se. Você fala no lance de ser independente, assim, de tu realmente tu trabalhar, tu ter o teu dinheiro e poder prover? Também, um pequeno exemplo, eu tô entrando nessa vida aí de vegetariano e tal, e eu falei, porra, se é uma parada minha, eu que vou produzir minha comida, assim, produzir o que eu posso, o que o homem moderno pode produzir, né? Tipo, eu faço minha comida na casa, porque, porra, eu, essa escolha é minha e eu faço minha comida. Uhum. É um exemplo rasteiro, mas é mais nesse sentido, assim, de... Não, eu acho que se tu tivesse essa parada imposta, tu ia pensar já no fato de que alguém teria que fazer tua comida, entendeu? principalmente sua mãe, talvez. Porra, mas é que tá a parada, tipo, eu tenho que ser o provedor, eu tenho que fazer, eu tenho que ser... Eu tenho que caçar. Eu que tenho que fazer, sabe? eu faço menos coisas, sabe? Aí que tá a parada, eu fiquei meio assim de, porra, isso é independência ou é um traço dessa coisa de ser macho alfa, ou assim, os dois, eu acho que é independência, saca? Eu acho que é um... O lance de ser macho alfa, talvez tu teria procurar alguma forma de alguém fazer isso pra ti, entendeu? Eu acho, né? Tipo, no caso, colocar também pra fazer. Não, mas aí já... Eu acho que aí já é outro nível. Outra parada, eu acho que isso aí que você tá falando já é... De prover pra outros, mas tipo, prover pra mim também. Seria, tá ligado? É que nem o exemplo que ele falou, de ter jogado na mata e caçar, sabe? Aí o lance de ser um macho alfa é você ser autossuficiente. É. Não que você seja... Porque isso aí é meio que querer ser rei do bagulho, tá ligado? De, tipo, você ter servos e... Você faz uma escolha e a partir do momento que você fez essa escolha, todo mundo ao seu redor tem que viver aquilo, tá ligado? E não é isso que ele... Tipo assim, ele escolheu ser vegetariano e tal, e, tipo, não é por isso que os pais dele vão deixar de comer carne e tal. Então, pra não gerar um certo conflito, tá ligado? Ele resolveu fazer por ele mesmo. Eu acho que pode ser dois lados aí, tá ligado? De por você tentar ser o autossuficiente o tempo inteiro e produzir o seu próprio lance, que é imposto pra gente. Mas também, ao mesmo tempo, já é um lance de desconstrução, que você... Tipo assim, você não tem que obrigar ninguém a fazer o que você pensa e o que você quer. Exatamente. Acho que só o fato de tu pensar nisso já não faz com que seja alguma coisa mais imposta, entendeu? Só de tu se preocupar com isso, entendeu? Não sei, mas aí entra naqueles limites de, tipo, eu pensar isso e eu botar isso em prática. Ah, sim. Pô, eu pensar, porra, eu penso aí, porra, mundo ideal aqui, porra. Pô, eu penso eu sou desconstruído, eu sou vamos igualitário, lá, eu sou justo. Mas qual seria a outra forma? Eu não consigo ver outra forma. Pois é, assim, é por isso que aí que tá as minhas confusões. Eu acho que já dá pra ver pelas duas formas. Primeiro é se outra forma de tu fazer, de tu optasse por fazer assim, entendeu? Eu acho que é isso. Não existe, eu acho, eu acho que vai, tipo, que assim, afeta os dois lados. Primeiro, a sociedade que a gente vive já tem um embasamento. Se você é homem, quando você faz 18, você vai arrumar um emprego, vai arrumar uma esposa, vai construir, né? Tem que dirigir sua também. Família é. E ter uma carteira de motorista. Vamos lá. Porque homem é que tem que dirigir. Mas né? isso é assim. A gente já tá falando isso aí referente aos valores da sociedade. A sociedade tá dizendo que você tem que ser isso. Só que você já impôs os seus valores quando você falou assim, velho, você é vegetariano. Isso é uma coisa sua, sacou? Não tá afetando o seu meio e realmente tá mudando a forma como você vê e forma os seus valores, tá ligado? Então eu acho que vai assim. Chega a ser uma atitude machista? Depende muito. Eu já acho que não, tá ligado? Mas eu penso mais que são, tipo assim, valores culturais. Qual seria a outra forma, Fonseca? Se tu não fizesse tua comida, como é que tu ia comer? Se eu deixar ele, tipo, eles fazerem por mim. Se tu deixasse eles fazerem por mim. É. Então, acho que é como a condição daquilo. Se tua mãe falasse, Fonseca, pode deixar que eu faço, tá? Você quer ser, eu te ajudo. Você se sente incomodado se ela fizesse? Se sente incomodado, sim. Tá vendo? Eu tenho que fazer por mim. Ah, então acho que sim. Exatamente. Aí é assim, velho. Exatamente. Mas é porque assim, eu penso que assim, é uma escolha minha, as restrições são minhas, os limites, os objetivos, o desafio é meu. Acho que o fato de tu se incomodar assim, saca, velho? Tu querer fazer, mas se ela fizesse. Não, mas eu não quero que ela faça porque é uma escolha minha, um objetivo meu, uma meta minha. Eu acho que tem uma parada embutida aí. Acho que tem uma parada embutida aí. Mas não, eu já acho que não, tá ligado? É porque, tipo assim, ele não tá querendo impor o lance que é da escolha dele pras outras pessoas. Não, sim, tá, eu tô falando que porque ele se incomodaria se a mãe dele fizesse, entendeu? Se a mãe dele assumisse esse papel dele, tipo... Assumisse o papel de fazer a alimentação dele, entendeu? Não, então, é isso que eu tô falando. Mas ao mesmo tempo, porra, ela não tem que fazer comida pra mim. Não tem. Eu já sou um não tem, não tem que, eu adoro isso. Não tem não que é. Mesmo. Não tem que. Mas porque uma pessoa pode. Ela pode, mas... Por opção, se você... Ah, sim, consegue, mas... Não, eu quero fazer pra você. Sim, mas entendo que aí existe uma parada de tipo, pô, não quero dar trabalho. Cara, eu acho que o lance do trabalho, assim, se a pessoa está se dispondo a fazer, tudo meio que não está incomodando ela, porque ela já analisou e falou, não, posso fazer sem problema nenhum. Entendeu? Mas se tu fosse, não, faz não, eu quero fazer. Não, faz não. Viajando aqui agora, imagina que, tipo, eu e ela estamos nessa lógica, que entendemos que o homem tem que prover, e, tipo, ela, como mulher, vê, tipo, porra... Eu tenho que cozinhar? Eu tenho que cozinhar, e, tipo, eu, como homem, também, eu tenho que me prover. Entende? Que eu não sei o que pensar. Ah, tu não tem que prover, né? Tu não tem que trazer pra dentro. É. Eu fico um pouco. Eu fiquei um pouco assim quando tava escutando e eu não sei. Eu acho que é um pouco. Eu acho que é mais autossuficiência, mas não sei. Me incomoda um pouco. Talvez você. Eu acho que a gente. Acho que a partir do momento que você se incomodou. Do lance de prover. Do lance de prover. Dela trazer. Mas seria assim, porque ela é a mulher que tá trazendo. Porque ela tá dando trabalho. Ou porque você tá. É, pois é, ou porque você tá dando trabalho e né? E... Não, mas esse é o lance, a gente tá só dando volta sem conseguir responder o bagulho. Não tem como responder, porque, tipo, não é. A resposta pra mim é os dois, tá ligado? Você tá caminhando entre os dois lados. É o que eu falei, né? Véi, você já foi moldado a ser o homem que você é hoje. Uhum. E a sociedade que a gente vive. A gente tá passando pela mudança, tá ligado? Mais ou menos. A gente tá vivendo a parte que a mulher começou a ter seus. É, impor seus valores, né? Ter seus valores elas tinham. Mas elas começaram a impor isso. E a lutar por isso, que faz toda a diferença, tá ligado? Vamos lá. Os pais da gente, querendo ou não, por mais que a nossa família, que a família de cada um tenha a sua loucura, são famílias tradicionais brasileiras, tá ligado? Pai, mãe, hétero, filho. Cristão. Não. Caraca, pai, o cara nunca tinha pensado nisso, velho. Pois é. Pai, mãe, filho. Família tradicional brasileira. Héteros, cristões, né? Quer dizer, os valores é o que a sociedade tá falando que tem que ser. Caraca, tá, eu vou ficar triste agora, velho. Monogâmico. Filho de família tradicional. Pois é. Mas véio. É. Então, assim. esse por você tá se questionando e ao mesmo tempo tá querendo aceitar, é porque você já tá passando pela tipo assim, você construção, né? Pela construção, velho. Você tá no meio da construção, tá ligado? Não tem, tipo, ainda não tem o que dizer, porque tem a defender, você já, né? Tá, é que é definido. Foda você, realmente, assim, fácil não é você se desconstruir completamente do que te foi imposto e ensinado e se reconstruir a partir disso. É. Mas, ó, acho que a gente não tem nem tempo suficiente tem tempo, de vida pra conseguir se reconstruir ao ponto de ser o foda desconstruidão, né? Eu acho que a gente vai continuar pecando em muitos aspectos de preconceito, de machismo, de querer... Eu sou isso aqui porque eu sou homem, entendeu? Ah, mas ó, uma coisa pode acontecer. A Lavine pode chegar pra você e pode dizer se você é machista ou não. É. Sabe por quê? Sim. Porque ela vai estar um pouco mais evoluída. A sociedade lá vai estar um pouco mais evoluída. Mas aí espero que sim. É o que eu tô falando. Só que você que é meio surdo, eu falo, não, eu sou marxista. Amém. Não aparece legenda lá, né? Não aparece legenda. Eu acho que o caminho já... O start da parada já foi... Já dado, começou, tá ligado? Realmente. Por mais que em passos bem lentos e tal... Mas... Eu acho que não é uma parada pra gente aqui. A gente nós começa, quatro viver, tá ligado? Começa a falar e começa a lembrar de algumas coisas. Tipo assim, eu... hoje só eu que trabalho, né? Lá em casa. Mas assim, Tayane tem toda a liberdade pra poder trabalhar. E eu falo com elas, não, amor, tu tem que trabalhar e tal, pra tu poder comprar tuas coisas. E eu assumo o resto, entendeu? Só pra tu poder comprar tuas coisas. E tu for pensar, tu, pô, mas você tem igual participação também pra poder pagar as contas e tal, não sei o quê. Tipo, tu tem que ter o teu dinheiro só pra tu, porque mulher serve pra isso e tal. Tem que gastar com as coisas e eu cuido da casa, né? Eu cuido da casa, sabe? É uma parada que eu falo, não, eu cuido da casa, eu pago as contas e tu fica com o dinheiro pra tu. Eu falo isso ainda, saca? Depois que tu vai começar a refletir, tu fala assim, cara, isso não é legal, né? Isso não precisava falar. Não é justo, isso, né? De certa forma. Você pensa que tá fazendo um bem, pois é, mas você pode estar causando. Eu não posso estar fazendo só de bom grado? Só porque eu acho que tu merece. Eu acho que vai entrar no mesmo vai entrar, A gente vai entrar. Na mesma fase de mudança, de adaptação. Pois é, porque então entra nesse do negócio, start, será né? Será que eu tô falando errado? Mas ela merece comprar o bagulho. Mas é porque. É assim, que nem. Quer ver, ó? Essa galera que tá vindo agora, de 20 e tantos anos agora, tá ligado? 21, 22. Tua irmã tem quantos? Minha irmã tem 20. Ela é machista. Não, ela é pra caralho. Não, mas ó, família tradicional. Mas é esse lance, tá ligado? Ela vai ter um pouco mais de tempo pra se desconstruir, tá ligado? Como qualquer homem, mulher, homossexual, bissexual, Sei lá, tem tetrasexual, tem? Espero que tenha. Monogâmico ou não. Anjos e peixes, né? Espero que tenha. Porque, assim, tipo, pra tentar buscar uma felicidade plena, tá ligado? De igualdade, realmente. Porque, velho, a gente não vai conseguir viver isso. Eu acho que é uma parada que... Velho, não é uma coisa de 30 anos. É que vai, que, é, que vai caminhar a passos é lentos. É século, ainda. Tá ligado? Mas o grande porém e o porquê da gente estar discutindo isso aqui é porque o start foi realmente dado, a largada em si já foi dada. E o episódio do podcast Mamilo 145, vai estar o link aí no post, foi um divisor de águas, pelo menos pra mim, tá ligado? De parar e pensar, beleza. Antes eu falava da boca pra fora algumas coisas e beleza, chegou a hora de realmente tentar exercitar isso, tá ligado? Cara, dessa mudança. Eu quero citar marcas aqui pra deixar. Quero ter uma marca de citar marcas, tentar citar marcas em todos os episódios. E eu vou citar o Ganso. Meu sonho é ir pra Disney e falar, eu sou a dona de casa. Ali. Que, aliás, nasceu no mesmo dia de Marcos aí, o Rafael. É. E o Marcos, das teses dele lá, ele tem uma tese, a tese 11, que tipo, olha, falando dos filósofos que passaram antes, né? Pô, já passou, os filósofos de antes se dedicaram a interpretar ao tempo. Chegou a hora de transformar ele. Pô, então é meio que nessa mudança aí, pô. O start foi dado, velho. Só que a gente não vai viver essa porra. A gente realmente não vai conseguir viver essa plenitude de sentimentos, gênero e igualdade. A gente não vai viver isso. A gente pode se vangloriar de estar participando da mudança. Da igualdade. Igualdade, a gente nem fala de um assunto delicado que é sexo, né? O fato do homem ser ativo, né? Ser o ativo na parada e acho que tem uma responsabilidade maior. E eles, pelo menos eu acho que a maioria se cobra horrores por conta disso, né? Que até eles comentam no podcast, né? Tu falar que broxou é tipo tu ser. Mas é o. Ridicularizado, assim, tu tem vergonha. É o lance da maturidade, e tudo mais. Porque assim, até uma certa idade você tá ali pra provar. Pra se provar, entendeu? Eu até perguntei pra uma amiga minha, falei, cara, se um cara sai contigo a primeira vez e ele broxa, como é que ficaria ela, sabe? Mais, né? Eu falei, porra, por que, velho? Tu gostou do cara? O cara tem um papo legal e tal, não sei o quê. Porra, foi super gentil e tudo o mais. O momento assim não foi propício pro cara, né? Aí, sei lá, o cara às vezes tava super afim do negócio, ficou com a ansiedade batendo lá em cima. Mas e não conseguiu. É basicamente por isso que tu, acontece o, tipo, o fenômeno broxar, tá ligado? Não, geralmente é por causa disso. Pô, o cara acabou, tipo, o quê? Ele broxou e tal, não sei o quê. Isso demonstra o quê? Virilidade? Que isso? O cara que brocha não é homem, né? Mas... Pô, o que você tá provando, entendeu? É, foda. Aí, tipo assim, e querendo ou não, todo homem, né? Cara, tá aí o filme pornô já cria um trauma. Mas é porque acabou é ensinado já, né, velho? É, porque... Isso é citado no podcast, tá ligado? A gente é ensinado sobre sexo e quando a gente vai realmente fazer sexo, a gente descobre que não tem nada a ver com o que a gente viu, tá ligado? Porque, querendo ou não, a melhor coisa do sexo é o sono depois, né, velho? Ninguém fala isso. Ninguém fala isso. Não mostra ninguém dormindo lá depois, né? O cara fica 2 horas, ó. Ninguém fala isso. Quando tu deita aqui, tu encosta o cabeça e fala, cara. Depois de tudo, você fala aí. Valeu a pena. Você já dá aquela... Você fecha o olho, aí o outro já vem acompanhando e já é. Foi por isso que eu fiz. Foi por isso que eu fiz, velho. Eu só queria dormir. Só era pra dormir. Bacana, né? Dormir gostoso, né, velho? É, mas o lance... Tu faz o sexo esse mais é ou menos porém, pra dormir, né? Gostoso, né? Dormir sem um peso na consciência. Aí o pessoal da insônia... Já sabe o que tem que fazer. Faça sexo. Mas a gente é ensinado errado a tudo na nossa vida. Cara, a gente cria tanto, como a gente fala, é nem trauma, é complexo, né? As defesas, né? As defesas, lance do tamanho e tal, não sei o que, de quanto tempo tu aguenta. 2 centímetros de pica. Pô, 2 centímetros, todo mundo. Claro que todo mundo vai escolher 2 centímetros de pica, né? Mas, Pois é, então é uma parada que a gente, tipo, se cobra tanto, né, velho? E eu não sei em que momento que isso foi imposto pra gente, né? Eu sei, no filme. Tu acha que foi só por causa do filme, será? Filme ajuda, filme ajuda. Não, é lógico, que ajuda, véio. Mas você não tem outra influência, sei lá. É porque, tipo, acho que as próprias mulheres, acho que fazem um trabalho ruim, né? Eu acho que tem influência porque, tipo... Desserviço, na verdade, né? Essa palavra é legal. Eu gosto dessa palavra. Eu acho que eu ia caminhar nesse sentido aí. Tipo, existe influência porque existe, não existe a influência, tipo... Os pais poderiam ser um veículo aí, mas meus pais, pelo menos, a gente nunca conversou sobre essas porras. E nem vai. E nem vai. É, o máximo que a gente conversou sobre isso, foi até um exemplo que eu acho que o cara deu no podcast. Cheguei um dia em casa e minha gaveta tava cheia de camisinha. Sim, cheia? Não, é muito cheia. Muito cheia. É muito cheia. Não, eu quero ressaltar. Ilustra muito cheia, velho. Cara, cheia, até a tampa ou transbordando? Cara, é muito. Eu quero contar. Eu quero... Eu ainda acho que foi uma brincadeira de mau gosto do teu pai. Eu quero deixar claro que meu pai é uma pessoa que exagera, assim. Eu quero lembrar a história do Activia. Eu quero lembrar a história do Activia lá em casa. Meu pai sempre achou que tinha problemas de ir pra cagar. Ele achou, eu não sabia. Assim, é a quantidade de descargas diárias que deve ter definido. Aí um belo momento eu cheguei em casa, tinha uns 7 litros de Activia. 7 litros? 7 litros de Activia. É pra você, filhão. É pra você, filhão? É pra você. Porra. E eu tomei. Era, eu tomava 7 litros e tinha mais, vinha mais 7. Eu comprava mais 7. Toda essa porra tá acabando. Eu parei, de, eu parei de colocar em copo. Direto, 7 litros aqui. Então, assim. Ah, que bom isso, velho. Observação. Não brinque com a Activia. Depois do terceiro faz efeito. Demoníaca. Depois do terceiro. Mas é que eu tomo o copo. Se eu tomar o copo, eu cago. É mesmo? Então, eu nem acho chego. Acho que eu reconheci tinha problema. Acho que eu tinha. Valeu, pai. Seu pai tava certo. Obrigado, pai. Que eu tinha que tomar um pouquinho mais. Então, assim, tinha muito que dizer. Assim. Aquele, assim, de você abrir e falar: eita porra. Você fala. E aquelas de posto. Distribuo ou eu guardo? Caralho, tinha muito. Até hoje tem. Dessas? Sim. Caralho. Aí sim, mano. Caralho. Então, essa foi o máximo da minha conversa de sexo com meu pai. Tipo, eu chegar em casa e tem muito caminho. Belo diálogo, né? É. Não, meu pai ele é meio sem noção com relação a isso. Né? Tanto meu aniversário foi agora, dia 5, né? Um dia de março. E aí ele me ligou. 200 anos de assim. Todo mundo me deu parabéns e tal. Felicidades, dinheiro, prosperidade. Aquele clichêzinho. Te deram dinheiro mesmo? Não. Ah, tá. Mas o meu pai, ele sempre vai além nos parabéns. Esse ano foi assim. E aí, Godinho, parabéns, viu? Tudo de bom. E aí, vai pro motel hoje? Tá ligado? Então, na cabeça dele, porra, tem que transar hoje, velho. Pô, é teu aniversário. E aí, tipo, ele sempre fez essas piadinhas e tal. Então, assim, querendo ou não, a gente meio que indiretamente sempre conversou sobre isso. Mas quem me apresentou esse o planeta masturbação e foi minha mãe, velho. Foi minha mãe. E tal. Não. Minha mãe chegou pra mim e falou, ó, isso aqui é... Me deu uma Playboy e falou, ó, mulher pelada, tu tá ligado? Sabe o que é? Não, e aí, tipo assim, não foi... Foi constrangedor porque, tipo, porra, é minha mãe que tá conversando comigo, mas... Ela, tipo, eu tive uma visão diferenciada, assim, de agressão masculina. Caraca, eu totalmente sozinha, sem querer. Assim, eu vi uma fita sem querer. Não, mas ela me falou assim, ó. Eu adorava que era Rei Leão, né? Vou ver o Simba. Maldades foi uma fita verde da Waldir. É verde. Porra, velho. Aquele urro era do Rei Leão. Não era o Rei Leão dos caras morrendo, né, velho? Ué. O Simba tá diferente. Eu lembro. Mas é por que eu tô vendo o pau desse leão, cara? Que porra de juba é essa? Juba preta, mas no meu caso foi assim, ó. Você tá crescendo, seus hormônios, e blá blá blá, e blá blá blá, e aí foi. Foi mais biológico do que. Porra, eu. Lá em casa. Minha mãe me ensinou a dar dedo, minha mãe me ensinava a xingar. Totalmente zero, totalmente aprendendo com a vida. Zero. A fita sem querer, que era meu quando eu vi alguma coisa referente a sexo, foi na escola, assim, comentários, tá ligado? E é justamente aquele comentário... Não, mas na escola você... E tu já bateu uma punheta hoje, velho? Que porra é essa, velho? Eu não conheço nem a palavra, tá ligado? Coisa, eu falei assim, como é que faz isso? Como é que faz isso? Tu chega pra aquele teu braço e... E eu acho que foi tardão, assim, não lembro a idade não. Não, foi tardão. Pra mim foi tardão, saca, velho? Como é que faz isso? Como é que faz isso, velho? Nego, tipo assim... Foi aquela situação que ele falou do... no podcast, né, velho? Tipo, acho que comentaram no ônibus e tal. Bate aqui pra mim. É. Ai, como é que faz, velho? Como é que faz, velho? Como é que faz, velho? Será que é meia roupa atrás pra frente? Né, velho? Só que tipo, eu lembro de... O primeiro controle da vida das pessoas, né, velho? Cara, não, ainda é foi do Super Nintendo. Eu não lembro bem a idade. Cara, eu também eu não lembro foi muito... Tarde, ah, eu não foi lembro tarde, muito também, bem a tarde. Idade, mas eu lembro que... Minha mãe é que meio que... Não, meu irmão foi tarde. Tá loucura, louca, minha vida também, sozinha. Eu lembro que teve um colega que chegou em mim e falou... Chegou assim de canto e me puxou. Que é uma fita do Rei Leão ali? Aquele bicho da parte dos caras estão morrendo. É. O bicho me mostrou um hentai assim. Aí mostrou uma frase assim de que a pessoa falava gozar lá. Ele me perguntou, o que é gozar? Aí eu... É claro que é japonês, porra. Não, e eu, sem deve saber, ser eu te amo em japonês. Eu sem saber porra nenhuma também, porra. Isso aí, porra. É isso aí, porra, tu não sabe, porra. Aí fiquei tentando tirar o moleque, velho. Nem sabe. Eu tô nem fazendo deve ser, nossa. Que massa, que não sei o que. Não, assim, não é hentai, né? Você vê aquela... Não, tentáculos. Aí né? Chegou uma sociedade e tal. Mano. Porra, isso aí todo mundo sabe, hein? Tirei o cara e... Nem sabia o que é. Isso também já era velho. E sabe o que é o pai? Não tinha Google naquela época. Não tinha Google naquela época. Não tinha Google, cara. Não tinha Google, né? E revistinha Playboy não era todo mundo podia ter. É, tá doido, né? Então, cara, o máximo processo que a gente tinha era a Cláudia, né? Caralho. Jardinagem, né? Jardinagem, não, era Jardinagem. Como é que é o nome daquela de lingerie, velho? Demilos, é isso aí mesmo. Catálogo da Demilos. Não faço ideia. Então, quero aproveitar, então, né? Acho que talvez a última coisa que eu tenho aqui, que é já pra ver como é que foi esse ambiente aí com os menininhos, como vocês cresceram com os menininhos, assim, de... Porque eu, particularmente, eu sempre me achei meio deslocado, assim, dos homens menininhos da minha época, assim, de... Cara, eu, assim, no meu lance, é igual eu já comentei, eu sofria bullying pra caralho na escola. Mas eu vou aproveitar, então, esse gancho também, de botar em... Questionamento se a gente aprende na dor, assim, se o aprendizado na dor. Cara, eu acho que é bem difícil, mas você aprende, tá ligado? Uhum. Mas o foda é assim, o meu lance com a galera era o quê? Eu sofria bullying e eu pensava e eu só queria vir pra casa, tá ligado? Até o momento que eu pensei, velho, mas fodeu, vou quebrar esses malandros na porrada. E aí foi a diferença do Rafael, que sofria bullying, gordinho, que corria pro ônibus. O Rafael que começou a bater em todo mundo porque viu que dava resultado. Que causava, é, né? Então. É o que faz aquela frase verdade mesmo, muito discorda, né? Você é oprimido até virar opressor, né? Exatamente. E aí, até o primeiro ano do ensino médio, eu era o cara que... Ou você era meu brother ou eu te batia. E às vezes eu brigava com os brother também. Só pra reafirmar. Não, é aquele lance, porra. Eu sou homem, caí, foda-se. Tá ligado? E aí, tipo, quando eu chegou, eu até contei pra vocês, todo mundo estudou no Brejão, eu saí um ano antes ainda do que vocês. E aí, no meu primeiro ano no Brejão, que é uma escola aqui, caso você faça tempo, o nome da escola não é Brejão, mas é mas eu briguei lá na escola e tal, e eu acertei um soco no moleque e ele caiu tremendo no chão, tá ligado? Esticadinho, tá ligado? Tipo UFC mesmo, tá ligado? Só que ele bateu a cabeça no asfalto e ali eu falei, caralho, matei uma pessoa, mano. Caralho. Ele tava te zoando? Tava. Ah, foi alguma coisa. Eu brigava com qualquer merda nessa época. E ali me incomodou muito ter que... De chegar nesse ponto, tá ligado? De ter... Sei lá, na minha cabeça eu matei aquele moleque que eu não fiquei lá. Eu fiquei com medo e saí voado, tá ligado? E aí depois disso eu falei, cara, eu não quero mais ser esse cara, tá ligado? Porra, eu sempre fui um cara que zoava, né, velho? É foda, assim, porque... Assim, eu não sei nem por que eu fazia isso. Eu sempre gostei de zoar, né? Mas acho que na época lá meio que incomodava alguma coisa. Porque, assim, hoje eu já não zoo mais, tipo, de nenhum defeito físico que eu sei que a pessoa vai se incomodar. Então eu já tenho esse discernimento. Antes era foda-se, né, velho? Pessoas pequenas, um abraço, né, velho? Pessoas mais, assim, sempre zoava, né, velho? tinha um menino até que eu lembro dele do apelido do bicho, a gente chamava ele de multifuncional, porque o bicho era tipo dava umas tremidas. Umas tremidas assim, saca, velho. E assim, no lance do relacionamento, eu não fui, nunca fui o cara opressor de bater, de brigar, né? Pô, senão a gente não estaria nem conversando se fosse esse cara aí, meu irmão. De bater, de brigar. Nunca consegui ser assim, né? Eu sempre fui tentar, por mais que eu gostasse do outro, tava ir pro lado mais igualitário. Mas eu lembro que tinha uma diferenciaçãozinha, porque eu nunca fui dos esportes, né? Nunca fui o cara que jogava bola. Pois é, eu sempre busquei essa aprovação ainda, né? De, sei lá, de fazer... Até porque todo mundo aqui passou pela evolução digital, né, velho? Não, e assim... Ou tu jogava bola ou tu jogava Dota. Lá no... Não, pior que lá no Brejão, na época, ou tu fazia, jogava bola, né, com o Jorge, ou tu tinha que caminhar. Rolando, é. Ou tu tinha que caminhar. Cara, se tu fosse olhar, era os caras todo dia estavam jogando bola e as meninas estavam caminhando. E eu olhava assim e falei, pô, não quero jogar bola, velho. Eu ia caminhar com as meninas, saca, velho? Então, sempre, acho que até por causa disso, os caras achavam também. Aí ficava achando que... Tu era gay. Porque eu falei, pô, eu sou muito ruim nisso. Eu acho divertido, acho, mas eu sou muito ruim. Eu prefiro ficar ali caminhando, trocando ideia com as meninas. Vou assistir, né? Porque eu já relatava, às vezes, já descolava alguma coisa ali mesmo, né? E eu já tinha essa diferenciação, só que na parte de ser oprimido, por conta disso, nunca fui. Né, mas e não tinha medo de, nessa época eu já não tinha medo mais de escolher fazer caminhada do que jogar futebol. Às vezes eu até preferia o vôlei também, que era outro esporte que as meninas queriam jogar e eu achava muito mais legal do que futebol, né? Então eu falei, porra, escolhi o que eu vou fazer. Então, isso na adolescência também, tipo as conversinhas entre os amiguinhos. Porque eu, particularmente, tipo, eu me distanciei muito, assim, dos amiguinhos da mesma idade, escola e tal. Você andava com gente mais velha, né? Andava com gente mais velha. Mas, assim, na escola mesmo, aí, pô, os amiguinhos, assim, adolescência, sei lá que idade, mas aí, esse moleque, peguei fulano, já tinha essas conversinhas já, né, de pegar fulano e fulano. Gozei! Que porra é essa? E eu nunca me senti confortável com essa parada, assim. Cara, eu não me sentia confortável porque eu sempre gostei de... Eu sempre tive mais amiga mulher do que homem, né? E, assim, eu via do que as meninas passavam. Às vezes eu não entendia porque elas passavam aquilo e às vezes optavam por passar aquilo. Que até um episódio que eu falei que, pô, era mó legal com a menina e tal, não sei o quê. E tinha um cara que era mó babaca e ela preferia ficar com o cara babaca. Eu falei, caralho, velho, por quê, velho? É uma parada que a gente nunca vai entender, esse sentimento da mulher, ok? Eu falei, por que como? Por que assim ela prefere o cara que, tipo, não tá nem aí pra ela e tal? Aí já na adolescência, né, que é a parte onde começou um relacionamento de homem e mulher, assim, eu comecei a querer ficar com meninas e tudo mais, assim. Eu convivia muito, tinha muita amiga menina, então eu já partilhava desse sentimento. Que quando eu ia pra roda dos moleques poder zoar e tal, não sei o que, eles falavam, isso aqui tá pegando não sei o que. Eu falei, não, pô, é minha amiga, então não posso trocar ideia com ela. Não existe amizade entre homem e mulher, né? Não, cara, não existe amizade entre homem e mulher. Né, eles até brincam, né, velho? Que amiga mulher é que nem uva passa no arroz, né, velho? Tu separa, mas acaba comendo algumas, né, velho? Então, caralho. Aí, eles sempre fazem esse tipo de piadinha. Eu falei, não, porra, é só minha amiga e tal, não sei o que. E as meninas sentavam até no meu colo e tal, assim. E eu achava aquilo de boaça, achava a coisa mais normal do mundo, né? Os caras assim, ih, você tá pegando e tal, não sei o que. Só tirando a casquinha. Eu falei, não, porra, tô só trocando ideia, velho. Não existe isso, saca, velho? Mas esses assuntos, assim, me incomodavam. Eu acho que eu nunca tentei me autoafirmar nesses negócios, assim, né? Nunca sentiu necessidade disso? Não, nunca achei, tipo, tô pegando, saca? Não sei o que. Eu acho que eu tentava era meio que omitir as pessoas que eu tava ficando, assim, já pra não dar ar pra discussão, na verdade. Eu sou totalmente contrário, né? Eu vim mudar depois de velho, né? A Alex tá aqui pra... Já sabe como é que eu era. Eu tive a sorte de ser um menino descoladinho, populadinho. Andava com os caras ruins, né? Na época eu fazia muito esporte. Todo esporte que aparecia eu fazia. Então conhecia N pessoas. Mas nunca amigos, né? Só colegas. Todo mundo era colega naquela porra. Não tinha amigo naquela época. Não achava ninguém, não achava ninguém pra trocar ideia, assim, pra ser amigo. E aí, mais pra frente, assim, depois de sei lá, eu devia estar com 17 para 18 anos. Eu conheci uma garota que ela ainda não sabia o que ela queria ser da vida, tá ligado? Você que até chegou a conhecer. E eu dei a sorte, querendo ou não, dei a sorte de namorar com ela, né? E ela, assim, se autoafirmava, né? Então, enquanto eu tava ficando com ela, eu fui aprendendo que não era daquele jeito, que as coisas não funcionavam daquele jeito, tá ligado? Que com ela não dava certo daquele jeito. Então, é... Mas, tipo, enquanto você na adolescência, tipo, você sentia que... Tem que falar de... Ser de mulher, de mulher gostosa, sim, você tinha que falar de assuntos, ter ações, atitudes, velho. Às vezes você tem umas atitudes babacas que você não queria ter, mas você tinha. Sim. Eu era um típico babacão, tá ligado? Eu não consigo lembrar de nada. Eu não fazia, eu não pegava, mas eu falava, entendeu? E até foi uma época da minha vida que eu me sentia um super mentiroso, tá ligado? E isso já... E você sabe, né, velho? Quando é pego na mentira, a coisa é pior ainda. E aí meio que parei, assim, não tenho mais... Até vejo que não tenho mais o hábito e nem consigo mais fazer isso, né? Com uma parte ruim da minha vida. De a parada de mentir e omitir, saca? E às vezes até é ruim, né? Porque você quer omitir, mas bota pra fora e pronto. Tá todo mundo irritado porque você falou uma coisa que não devia, saca? Machista mesmo, sabe? O que eu lembro, assim, é porque depois que, quando a gente fala de relacionamento, eu meio que descobri um caminho de conseguir ficar com as meninas que eu queria. Né? Geralmente, eu meio que acertava, assim, né? Exatamente pelos momentos que eu vivi. De olhar o cara fazendo uma atitude de um jeito e a menina preferia ficar com ele do que ficar com carinha e gente boa. Né? Nunca fui o babacão, sabe? Ele tirar, mas eu sabia algumas artimanhas. Né? E eu gostava de fazer muito isso, né? De conquistar só por ego mesmo, sabe? Só pra poder falar assim, opa. Sendo babaca mesmo, né? Mas... Odeio babaca, eu acho que... Caralho. Não, porra. Babaca. Babaca, né? Mas... Não tem outra palavra. Então, eu fazia muito isso, saca, velho? Acabei que, tipo, às vezes eu... nessas ondas, assim, às vezes a menina realmente começava a gostar de mim, assim, e tal, não sei o quê. Aí, cara, pra tu dar os step back aí, falar, não, saca, tu já machucou, já machucava muita gente e tudo mais, assim, é uma parte que realmente eu não me orgulho de forma alguma, né, mas era difícil de tirar porque eu gostava. Eu fazia bem pro seu ego, né? Cara, eu achava legal ter a sensação de que alguém tava gostando de mim. Tava disponível. É tipo isso, entendeu? Cara, que narcisista. É um escorpião, eu só quero deixar claro que ele é escorpião. Alex é escorpião. Não, faz não, todo sentido. Pô, eu achava isso, tipo. É o que eu me sentia meio que poderoso, saca? Assim, uhum. Porque via aquelas meninas de. Eu não sei o padrão de beleza brasileiro e fazia meninas. Padrãozinho, vamos colocar aqui as 10/10, né? Que é como as pessoas dizem hoje em dia. Dizem hoje em dia, né? Que é muito Nintendo. 10/10 é carta de Magic pra mim. É essa, né? Pois é. Aí fazia essas meninas 10/10, conseguia fazer com que elas gostassem de mim, mas saca, eu não consegui. Eu mesmo não consegui devolver nenhum sentimento. Era só pra ter aquela falada, eu consegui, eu conquistei. Tu perguntou do lance de aprender na dor ou não e tal. Essa parada é complexo de responder pelo fato de. Você fica mal, tá ligado? Mas talvez eu fosse outra pessoa hoje em dia, tá ligado? Se eu não tivesse evoluído desta forma. E aí é zica tu parar pra analisar essa parada de tipo, se é certo ou não fazer isso, tá ligado? Eu me incomodo mais ou menos com aquilo que a gente tava falando da independência. Assim, tipo, a gente aprende na dor por ser homem e tal, ou aprende na dor porque é o ser humano. E aí você caminhou pros dois lados de novo. Pois é, exatamente. Valores, gente, né? Mudar valores. Porque por ser ser humano, você tá mais que escrito aí que você vai aprender pela dor. Sim. Mas por ser homem, você às vezes fica naquele lance de... É assim que eu fui criado, eu não preciso pedir ajuda pra ninguém. Eu tô perdido, mas o mapa tá aqui e eu vou me achar. Exatamente. Tá ligado? E aí a ajuda, foda-se, se você pedir ajuda é um sinal de fraqueza. E aí é que tá o lance, tá ligado? Talvez por isso, esse sofrimento todo, chega um momento que você não aguenta mais e o único recurso que você tem é falar, ô, alguém me ajuda aqui, mano, por favor, tá ligado? Aí, eu acho que é esse o lance de... Chega um momento que você não tem o que fazer mais, você tem que pedir ajuda pra alguém. Cara, e sabe onde é que esse lance de evolução que a gente vê muito é uma coisa que a gente vive, principalmente... Só queria deixar claro que eu não acredito em evolução, tá? Alex não acredita em dinossauro, eu não acredito em evolução, tá? Segue a vida. Mas... Sabe que dinossauro não existe? Não, hoje em dia é realmente. Hoje em dia não existe. Não. Falaram que evoluímos. Aí a parte que você colocou. Exatamente. Aí eu falei, não, existiu sim e a gente evoluiu deles. Porque talvez as galinhas sejam a evolução dos dinossauros. Não existiu dinossauro. Ou qualquer tipo de ave. Pra mim, não existiu dinossauro. Existem galinhas que vêm do dicionário. Eita porra, galinhas que vêm do dinossauro pra mim. É, não existem galinhas que vendem dicionário. Isso aí não existe. Nem pizza de barata. Nem né? Pizza de barata. Foi mal, time. Ah, lembrei da linha de pensamento. Do lance de. Cara, quando a gente começou a jogar que essa tendência e-games aí, né? Foi difundida. Cara, quando eu jogando Dota, acho que Mu também, né? Eu acho que Mu também. Quando tu via que tinha uma menina jogando Mu... Cara, é surreal, isso é surreal, velho. É, tu falava assim, oxe, como assim a menina tá jogando, velho? Saca, velho, mulher não pode jogar videogame, né? Não, e aí, aí o cara, tipo assim, você tem uma menina jogando, qual é a primeira frase que o cara vai falar? Mostra a teta. Caralho. É cabuloso, velho. Não, e tipo assim, caralho. E no jogo, né, velho, meninas tinham privilégio pra caralho, né? Sim. Os caras queriam dar aí, isso dentro do entrar, jogo. Casar pra poder do dividir o item. Eu fui Xemali por 15 anos, velho. Caraca, eu lembro disso. Você caralho, que enganava só jogava com mulher, filho. Só jogava com mulher. Pra poder ganhar as coisas. Não enganava os coitados. Vida de mulher no jogo é mais fácil. Pelo menos nos MMOs antigos, né? Caralho. Hoje acho que tá mais, né, tranquilo. Mas aí, quando começou a gente começou a jogar, que viu uma mulher jogando, cara, puxa, cara, ela tá jogando. É bizarro, velho. Conversando bizarro, com a Aline mesmo, a Aline sofreu muito isso, porque... É? Porque assim, o irmão dela, né, já jogava e tudo mais, ela, pô, se amarrava naquilo, ela gostava de programação. Só que programação não era pra menina, né, velho? Videogame, isso aí é foda, né, velho? Muito menos, entendeu? Então ela meio que, cara, ela deve joga ter bem qualquer coisa, né? Deve ter sofrido dano pra caralho por conta disso aí, né, velho? Ih, joga bem. Pois é. É controvérsia. Ah, controvérsia. Ali no início um dia você ouvia você jogar mal pra caralho. Mas mesmo jogando bem. Mesmo sendo melhor que qualquer um aqui nessa mesa. Eu concordo com você, mas discordo. Então, aí assim. Cara, quando tu viu isso, tu... Sei lá, a gente começou meio que exaltar, assim, né? Quando via um time de Dota, cara. De time de Dota feminino. Tu falou, caralho, tem menina jogando Dota. Tem menina Dota. Jogando Dota, é tem bizarro. Tem menina jogando Dota. Pô, qual a diferença, né? Menina ganhando campeonato de Mortal Kombat. Não, na Setor Games eu já ainda, sei lá, devia ter uns 13 anos. Já tinha como umas é que era três... o nick? Pandora, né? A Pandora, caralho. A bruxa. Cara, a guria destruía no CS, entendeu? Perder pra mulher lá, né? Perder pra ela? Não, perder pra mulher, você tá doido, né? E bem, elas jogavam, tipo, cara, muito a gente, maior. A gente ainda tem um melhor grupo no do Dota, da época da Lan House e tal. Os véi, tudo que acha que ainda sabe jogar muito, mas bando de lixo, tá ligado? Bando de lixo, PHD de porra. É, PHD de porra nenhuma. Cara, até hoje, tem gente que é zoada porque perdeu pra essas meninas, tá ligado? Caralho. Há 13, 14 anos atrás. Caralho. É foda isso, tá ligado? Cara, buraco aí embaixo pra caralho. A gente tá aqui falando meio uma bolha da porra, velho. Cara, quando for lá fora, vai estar todo mundo, Zé, porra, todo mundo segurando segura o choro, o homem não chora. É foda isso. E já aproveitando que a gente tá imitando o do Mamilos, vou imitar a frase dela de temos um podcast? Temos um episódio? Podcast, temos um episódio. Temos um react. Temos um react ou um episódio? Que é o quadro novo. E eu só queria agradecer, antes de mais nada, talvez ninguém nunca escute esse... Não, vou escutar assim. Pelo menos quatro esse pessoas Mamilos, vão escutar. Talvez, esse Mamilos não, esse nosso... Ah, esse nosso react ao Mamilos, mas eu queria agradecer muito ao Mamilos, porque... Eles têm influenciado minha vida de um jeito que eles nem sabem. Acho que o nome é Mamilos porque eles apertaram o Mamilos, assim, tipo, porque sim, esse episódio... Não, acho, É assim, eu até comentei com você que eu aprendi muito mais com podcast do que na minha vida acadêmica. Minha vida acadêmica, tá ligado? É uma forma que eu de assimilar conhecimento que eu desconhecia e depois que eu conheci, eu acho que eu não troco mais. Então, obrigado ao podcast Mamilos por influenciar o meu aprendizado em vários momentos. Não, é sério, compartilhar a cultura do podcast, porque às vezes eu tô lá no trabalho e então, tal, às vezes tô rindo de chorume. Eu compartilhei hoje, inclusive. Chorume ou... Não, podcast, é cultura podcast. A pessoa não conhecia, podcast. Eu falei... É. Não, também, a vantagem é que tem no Spotify agora, né? É, é sim, né? Sim, sim. Então sim. Tá mais perto. Quem tá sabe um dia próximo. A gente chega aí, Spotify, liga nós, é. Tamo à disposição a gente aí. Falou, marca pra caralho aqui. Qualquer... Mas eu falo pra poder realmente compartilhar, porque eu falei, né, tem gente que não tem acesso, né... Conheci pessoas que deu pra ajudar, eu acho, pelo menos contribuir de alguma forma, que estavam passando por relacionamento abusivo através do Mamilo, depois dar um. Acho que com certeza deve ter ajudado a pessoa de alguma forma, pelo menos até expandir e olhar pra si, ver o que ela tá refletir. Fazendo. Refletir. Ver o que tá fazendo da vida. Construir as pontes, como elas falam. Né? Construir as pontes. Exatamente. Né? E, pô, podcast, velho, é a melhor forma de tu realmente aprender as coisas, pelo menos pra quem, pra nós aqui, cara. Porque é a ideia de muita gente que sabe pouco, mas que buscou conhecimento em diversas fontes, né? É aquele velho lance do cinto do Batman, né? Nenhum conhecimento vai ser desperdiçado. É, e caso você esteja ouvindo isso e fala, pô, seria legal conversar sobre isso, tente... Vai, e o seu amigo aí que você tem do seu lado, vai nele e fala, ei, mano... Que nada, pô. Chama a gente também. Vamos chorar e tal. É, não tenha vergonha que não. Nem... Vai na fé. É, que nem o episódio deles, eles acabam provocando, tipo, se você não tem esse espaço, cria, sabe? Fala com seu amigo, tipo, porra, sei lá, qual o seu obstáculo na vida? E aí, isso vai dar um start numa conversa que pode gerar uma série de coisas e situações. Então, se tiver abertura, exatamente, com um amigo ou com parceiro e tal, não né? Tem, porque tem que criar, cara, porque é importante, graças a Deus, eu tô caminho pra isso. Exatamente. Já que temos um episódio, eu agradecer a presença de todos. Opa, a gente tem uma assinatura final também? Temos uma assinatura final, que é link na do post. Será que deu, velho? Não, fala isso não. Se pessoa... Sabe, tem gente que fala aí... É, não apertei o resto. Eu não troquei,